Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram os livros espíritas, livros espiritualistas, livros de autoajuda, CDs, DVDs e muito mais. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e também as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós vamos ter a satisfação de receber aqui nossa irmã Antônia Varotto e ela vai conversar conosco um pouco sobre Semana Santa e Espiritismo, né? Qual, se tem significado para os espíritos a Semana Santa, né? Se tem alguma ligação que a gente possa fazer algum link aí entre a Semana Santa e o Espiritismo, se nós aceitamos, se nós não aceitamos, né? E vocês, está aberto aí também, aberto não, né? Está o WhatsApp aí também, o YouTube, para vocês fazerem seus comentários, para vocês fazerem suas perguntas, para a gente interagir aqui durante esse tempinho do domingo de manhã. O Rui não está aqui hoje porque o Rui está passeando, né? Ele resolveu passear lá na terra dele, que é Leme. Aí está passeando lá, revendo os familiares. Onde até o poste é espírita? Isso, diz que lá até os postes são espíritas. Não sei se continua sendo, né? Mas era na época do Rui. A Cris está com a gente aqui hoje. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Acredito que o programa hoje vai ser muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. Um ótimo programa para todos. Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, né? A gente agradece aqui já as rádios que estão conectadas conosco, aqui vocês estão escutando a gente pela Rádio Vivência Espírita aqui de São José dos Campos, mas também a Web Rádio Semente Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco lá de Tobias Barreto, lá de Sergipe, que tá ouvindo a gente pela web rádio. A gente agradece aqui também o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, os vivencianos aqui pelo YouTube do Vivência Espírita, mas também pela web rádio Semente Amor de Campo Grande, Recanto da Prece Euripes Barçalufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Então, os ouvintes que estão assistindo a gente pelo YouTube, mande perguntas, participe conosco. A gente já deixou aqui a pergunta, a enquete, para você participar. Hoje a gente está aqui, a gente está na Semana Santa, né? Então, a gente colocou uma pergunta bem polêmica, tá? Então, você acha que o sofrimento de Jesus na cruz foi necessário para cumprir sua missão na Terra? Então, deixa aí a sua opinião, se você acha que o sofrimento de Jesus na cruz foi necessário para cumprir a sua missão na Terra. A gente colocou aqui no YouTube e também colocou no WhatsApp, tá, do Vivência Espírita. Se você não tem o WhatsApp do Vivência, vai aparecer aqui do lado. Então, é só colocar o número, né, 12 3921 3009 e pedir para entrar no grupo do Vivência. A gente coloca você aqui no grupo, que a gente já colocou a enquete lá também para quem quiser participar. Então entra aí, deixa o seu comentário. O pessoal já está aqui participando, já tem bastante gente interagindo conosco e a gente vai lendo. Né? A gente vai abrir os telefones, mas não agora, tá? Assim que o Tião chegar, a gente abre os telefones aqui para vocês participarem do sorteio. Silvio está aí. O Silvio está aí, Silvio, é verdade. Então a banda, quem quiser ligar, né? O Silvio está aqui já, verdade. Então ligue para nós no telefone 12-3921-3009. Então, participe aqui do sorteio. A gente vai sortear um livro no final do programa. Para quem ligar nesse telefone e falar: olha, quero participar do sorteio, então ligue aí no telefone DDD 12-3921-3009. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nesse domingo de Páscoa, nós vamos ler uma mensagem de livro Virtudes e Valores, mensagem de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. E, coincidentemente, Jorge, caiu no item 35, paciência. Paciência é a virtude de quem sabe esperar. Seu viver é sempre calmo, trabalha sem reclamar. Quem cultiva essa virtude vai mais rápido prosperar. Queridos irmãos e vivencianos, nesta manhã, no programa 11.105, nós vamos receber Antônia Varotto, que vem falar a visão espírita da Semana Santa. E ela já está chegando, está um pouquinho atrasada, mas já vamos envolvendo a todos neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo ao Pai pela oportunidade, mais uma vez, de aqui reencarnados, trabalhar a nossa reforma íntima, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Portanto, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. E por mais esse domingo abençoado de Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, na nossa visão é simplesmente Jesus estando junto em nossos corações, mas plenamente liberto das mazelas da vida em que aqui esteve. Agradecidos mais uma vez, Pai, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, pediu a seu filho que aqui viesse para nos mostrar o caminho da vida, mostrar como fazer para progredir em nossa caminhada, dar-nos os exemplos e trazer a única religião que Jesus nos deixou, que é a caridade, a qual gera o amor incondicional, para que nós descobramos que, se somos filhos de um único Pai, fazemos parte de uma única família universal. E quando entendemos que todos somos irmãos e nos respeitamos e amamos verdadeiramente, esse mundo vai se tornar um mundo melhor para todos, porque a irmandade fará com que sejamos fraternos, pacienciosos e tenhamos compaixão um do outro. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Nesse momento a gente queria comunicar aqui o desencarne de um trabalhador, né, de um jovem trabalhador da doutrina aqui da nossa região, Daniel Camasmi. Ele estava com 38 anos e ontem foi acometido de um infarto fulminante em São Paulo e partiu para a pátria espiritual, né? Aqui ficaram a Laura, a esposa dele, o Benjamin, filho com 7 anos. E nesse momento o que nós desejamos é que ele seja recebido com a graça que ele passava aqui para a gente também, né? Com o amor que ele dedicava a todos, com a alegria, com a simpatia. Temos a certeza que ele foi novo, mas esse trabalho que ele dedicou aqui durante o tempo que ele teve aqui conosco foi muito importante para ele conseguir se restabelecer logo na nova morada. E Jesus, que é a espiritualidade amiga, e todos os seus guias espirituais possam confortar o Daniel e também toda a família, como nós falamos, a Laura, o Benjamin e também a família que nesse momento também passa por essa provação, digamos assim, de ver uma pessoa tão jovem partir assim para a pátria espiritual. Que Jesus ampare, que Jesus proteja, é o que desejamos para o nosso amigo Daniel. Ele esteve conosco aqui o ano passado, né, falando sobre os movimentos espíritas, ele, o Daniel também do Anjo Ismael, estiveram aqui conosco. Outras vezes esteve também falando sobre a Feira do Livro, que ele foi responsável algumas vezes. A informação que nós temos é essa, foi ontem que aconteceu, mas eu esperei e ninguém informou pra gente sobre o velório inteiro. Houve um atraso no ML. Uhum. Eles vão divulgar hoje ainda, tá? Certo. O horário certinho a gente vai falar no grupo e vai repassar as informações aqui no grupo do Vivência Espírita. Certo, então a gente continua informando. Se até o final do programa eles passarem alguma informação, a gente fala. Se não, a gente coloca no nosso WhatsApp, coloca aqui no informações aqui que a gente sempre passa para vocês. Vamos lá, Rodrigo. Tema do dia. Tema do dia. Como nós tínhamos falado naquela hora, o tema do dia hoje é Semana Santa na Visão Espírita. Quem está aqui conosco é a nossa irmã Antônia Varotto para conversar um pouco sobre isso. Bom dia, Antônia. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, com muita gratidão no coração pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da conversa, pela oportunidade de dividir, né, com todo mundo opiniões, pontos de vista. Muito bom. E feliz Páscoa para todo mundo. Espírita deseja feliz Páscoa? Deseja. Feliz Páscoa para todo mundo. Hoje, todos os dias, em todos os momentos. Uhum. Ia falar isso, Antônio, para a gente começar a conversar, porque a Páscoa ela é independente de religião. A Páscoa é Páscoa, né? Tanto no sentido... Nasceu com o judaísmo, sentido, né? Com os hebreus, né, saindo do Egito. Exatamente, dos hebreus no lado religioso, né? Porque também tem o lado que não é religioso, tem o lado do coelho que bota ovo, né? Então, continua sendo Páscoa e não é igual o Natal, né? Que não é religioso, né? Foi adotado por Roma, isso aí, do coelho bota ovo, foi adotado coisas que eles estão trazendo do lado do povo coelho pagão. Coelho bota ovo é ruim, hein? Uhum. Continua, e faz parte das lendas, né? Então, agora Páscoa é Páscoa. Páscoa é Páscoa para todo mundo, independente de religião ou não. E agora, o que eu queria começar falando com você, Antônia, era exatamente isso. A gente respeita, né, a Semana Santa, espírita, mas a gente não pega. A gente acompanha historicamente essa passagem de Jesus naquela semana também, mas a gente não cultua essa Páscoa. Por quê? Ou você encontrou alguma coisa que o espírita se referencia? Inclusive, eu tenho até uma reportagem de Chico Xavier que eu vi essa semana, ele falando sobre o sacrifício de Jesus, mostrando até que aquilo que a gente pensa que foi dor foi menor até do que a gente imagina, né? Que a dor da cruz pode ter sido menor do que ele sofreu antes. Então, e o Chico Xavier, ele foi na visão de Emmanuel, né? Que estava lá, né? O repórter que pergunta para ele, como que você conseguiu ver isso? Tipo assim, ver sem sofrer. Ele falou, não, eu vi pela visão de Emmanuel, mas mesmo assim eu sofri demais com o sofrimento de Jesus. Mas a gente não tem, assim, dentro da codificação, alguma coisa, uma referência. Mas nas suas pesquisas, você achou alguma coisa para a gente fazer algum link? O Kardec fala rapidamente, né, do Calvário, né, enfim, das dores de Jesus. Mas como alguma coisa sabida também, como alguma coisa que enobrece o lado da doutrina espírita, quando ele, Jesus, é nosso exemplo e nosso guia. Então, cada momento, cada passagem de tudo aquilo que é relatado nos evangelhos, para nós é uma grande lição, dá para tirar muita coisa. Que a gente, o espírito ele tem um pouco de dificuldade, né, Tona, de seguir. Não dificuldade, eu acho que a gente não tem rituais, né? Porque não deixa de ser uma coisa simbólica também, né, nas outras religiões, né? Como um ritual mesmo, né? Sempre chega na Páscoa, eles querem revivenciar o Calvário, né? E aquilo reproduz, chega, né? Reproduz. Não chega a parecer um ritual, assim, por exemplo, ou não? Como eu você acho vê? Que é uma reprodução histórica, né? Eu gosto de encarar assim. E agradeço por existirem, porque mesmo que você vá a uma apresentação dessa com o cunho cultural, só como um teatro, você aprende também, você toma contato com um lado histórico. Esse lado histórico, ele existe. Pode não existir cada ano e cada local, floreia um pouquinho, acresce outra coisa, põe, né? Mas a história, o cerne dessa questão é o mesmo, né? É o martírio que Jesus sofreu, enfim. Agora, tem muitas falhas históricas aí também, então aí a gente já vem falar sobre essas questões, né? Que a gente acaba vivenciando e passando para os outros, conforme todos nós aprendemos com as outras religiões cristãs, né, não espíritas, que se apoderaram das escrituras e deram a interpretação que quiseram, né? Já começa com o próprio nome Semana Santa, né? Não foi uma semana, foram 7 meses. Já começa daí. É uma grande diferença, 7 dias para 7 meses. Então, essa dor que você mencionou, Jorge, no começo, esse processo de Jesus que foi muito mais doloroso do que o pregar na cruz, vem de arrasto de muito tempo, não foram 7 dias. Porque em 7 dias aquele povo todo não mudaria de ideia tão rapidamente, não pediria uma coisa tão diferente, né? E a leitura que se faz de todas as passagens. Então, por exemplo, quando o povo grita Hosana para Jesus, quando ele chega em Jerusalém, lá com o jumentinho, que a gente vai falar que é uma passagem muito interessante e bonita, o que, que é Hosana, né? Eles estão pedindo o quê? Eles estão pedindo, Hosana é salve-nos, né? Ele está pedindo, salve-nos dos romanos, nós estamos sendo escravizados de novo. Então, tem uma parte histórica que a gente não pode negar e tem Jesus a nos ensinar passo a passo item por item. E o Hosana, quando a gente vê a proclamação que eles fazem, é como se fosse uma exaltação só. Aí, exatamente, né? Hosana. Hoje, e o que, que tem na nossa memória? Na minha tem muito claro isso, porque, embora de uma família espírita, eu estudei num colégio católico muito tempo e trabalhei e vivi a Igreja Católica, né? E estou citando a Igreja Católica não por ser um erro, não é nada disso, não. Eu estou citando por aquilo que eu vivi, por experiência, e agradeço muito, aprendi muita coisa, né? Li a Bíblia com a Igreja Católica. Quem é que lê a Bíblia? Eu li a Bíblia com a Igreja Católica, né? Então, quando eles falam para Jesus, Hosana, e não contam o lado histórico junto, não contam a história contexto, do povo, né? Hebreu, não, isso... Eles criaram... Por que eles não põem um contexto? Porque eles criaram um outro contexto, né? Então, na verdade, o que a gente ouve hoje é Hosana nas alturas, né? Paz na terra aos homens de boa vontade, não é isso? A frase toda não é assim? É. Quando, na verdade, não é isso, né? Salve-nos... Então, e esse contexto, é interessante esse contexto histórico, né? Porque naquela época, os hebreus, né? Os judeus eram... Os hebreus. Escravizados pelos romanos, né? Mas eles já tiveram passado então, muito eles escravizados do Egito, né? No Egito porque eles eram um povo escravizado pelo faraó, né? Então, lá no Egito, todo o povo hebreu era um povo escravo, da mesma forma que a gente já teve todo um povo vindo da África escravizado aqui no Brasil. E numa época que não tinha como fugir, como progredir, como mudar, né? E aí a gente vê toda uma preparação do plano espiritual de Jesus, e nós estamos falando de muito tempo antes, colocando os profetas, né, um a um, para educar esse povo, para criar nesse povo uma outra consciência, outros valores. Aí coloca Moisés como líder e ele fala, me acompanhem, nós vamos sair daqui. E começa a falar no divino. E aí tem toda a história das 10 pragas do Egito, né? E também vamos chegar na Páscoa com essas 10 pragas, porque a 10ª praga era exatamente a praga que ia recair sobre os primogênitos, né? Todos os primogênitos morreriam, todos, inclusive dos animaizinhos. Então todo primogênito, todo ser vivo, o primogênito de cada grupo, de cada clã, de cada família morreria. E assim começa a história da Páscoa. Mas até do povo hebreu ia morrer também, eles ainda estavam dentro do Egito. E era uma praga que eles entendiam que o divino, que Deus estava mandando para que eles fossem libertados. Como é que eles iam ser punidos se o primogênito deles também padecesse dessa praga? E aí vem a orientação, né? Você pega um cordeiro, você leva para casa, você fica com ele uma semana, cuida dele, mas põe dentro da sua casa. Cuida dele. Depois de uma semana, você vai sangrar esse cordeiro, porque o povo hebreu comia carne, mas não come sangue. Até hoje, o judeu come carne, mas não come sangue. A carne tem que... Não tem sarapatela, não, né? Quer dizer, né? Ainda bem, né? Mas eu adoro. Desculpa, né? Nordestino. A gente come a carne e o sangue também. Tem muita comida feita, né? A morcinha espanhola é feita do quê? Como é que fala? Gordura também e a galinha de cabidela ou galinha molho pardo é feita com sangue também. Isso. Vamos montar um programa de culinária. Chouriço, exatamente. Tem muita comida feita. Só coisa com sangue. Boa. Mas lá... E aí eles passavam esse sangue nas portas, é isso? Então, aí o que você tinha que fazer? Você tinha que tirar o sangue desse cordeiro, assar essa carne para matar a fome daquele grupo. Não é para jogar fora o cordeirinho. O cordeirinho servia de alimento. Mas o sangue, você ia usar uma planta que tem lá... Eu devo ter o nome dela em algum lugar aqui. Mas, enfim, é uma planta meio aveludada. Você ia molhar. E, é uma planta que existe até hoje lá para purificar o ar, purificar o ambiente. Como se fosse uma planta usada de incenso. Mas, uhum, se ela tivesse verde na sua casa, ela também coloca uma outra vibração lá dentro, coloca uma outra energia lá dentro. Então, essa planta deveria ser molhada no sangue e deveriam pintar sobre a porta. Para que aquele espírito não chegasse numa taça primogênita. Exatamente, porque aí já era a identificação que aquela casa era uma casa de um povo escravizado. E esse que viesse, né, a cumprir a lei divina de exterminar com o primogênito, esse anjo, eles chamam de anjo, então era um espírito... Era um anjo da morte, né? Exatamente. Então, vem lá do plano espiritual um anjo, pularia essa porta, porque lá tinha uma marca de sangue, e sangue para eles era um sinal de aviso, era alguma coisa. Então, lá tinha... Era a marca do cordeiro. Isso, e Ramsés, que era o faraó da época, assustadíssimo com essa história, chama Moisés... E fala, vai embora, você está em prazo, some daqui, porque essa praga aqui não entra. Ele entendeu que se ele libertasse o povo hebreu, né, essa praga não aconteceria. E aí então, começa foi, toda foi, a trajetória depois, desse povo no deserto. Não foi depois que todo mundo morreu que ele liberou? Não, ele libera, ele já, você não consegue tirar... em um dia, em uma semana, e avisar de boca em boca a saída e combinar um trajeto. Uhum. Então, a gente sabe também que essa morte aí era uma epidemia que teve lá, né? E que, uhum, não foi só os primogênitos que partiram. Então, esse povo, até se organizar e sair, logicamente, alguns já estavam afetados. Mas aquele negócio que você falou no começo, o pessoal aumenta muito, né? A gente pega lá o livro do... Eu esqueci o nome, que é tão complicado o nome do livro, que conta três versões da vida de Moisés. São três versões da vida de Moisés. Eu acho que é do Rochester, né? Aí eles explicam assim muitas pragas no sentido de problemas exatamente ambientais que estavam acontecendo naquela época. Exatamente. Né? Então, os gafanhotos, tudo era, uhum, problema ambiental. As manchas, as feridas que dá nas pessoas, era germe, bactéria que vinha de muitos animais que morreram. A água que sujou de sangue, que não era sangue, nada, era uma água barrenta. Então o pessoal aumenta muito, né? Era uma cheia que tinha tido em outros locais e deixou o rio daquele jeito ali. Hoje a ciência consegue mostrar muita coisa. Mas é claro que a gente sabia que tem interferência também espiritual. Não tenhamos dúvidas disso também, não. A gente entende também que é um pouco do costume, né? Então, o judeu, o hebreu, né? Então, eles sempre faziam uma celebração, faziam um jantar, né? Vamos dizer assim, uma ceia, para celebrar a Páscoa, e sacrificavam um cordeiro. Mas então, toda é depois, Páscoa... Mas é depois disso. Isso, depois. Quando eles chegam em Canaã, né, eles continuam a celebração. Até hoje, né? Até hoje. Continuam fazendo até hoje. Então eles celebram a Páscoa com o sacrifício de um cordeiro. Como, por exemplo, a maçonaria, ela segue toda... Os rituais da maçonaria, eles seguem o Velho Testamento. É da época de Salomão. Então, o que que acontece? Nessa época de Páscoa, Tema do dia. O tema do dia é... O tema do dia é Semana Santa e na visão espírita. Né? Eu não vou perder o ponto agora. Eu fui apertar o Jorge aqui e apertei o tema do dia. Então, o que que acontece? Na maçonaria, eles comemoram também a Páscoa com o cordeiro. É época de tem o ritual lá, né? Um jantar com o cordeiro. Nessa época também, o pessoal, os maçons, porque todo ritual é baseado no Templo de Salomão. Então, ainda tem essas tradições. Quer dizer, não é igualzinho ali, mas o povo judeu ainda faz isso também. E trazendo para a Semana Santa, né? Foi o jantar ali da última ceia, né? Foi justamente a última ceia de Jesus não tem nada a ver com Páscoa. Não? Não. Não foi na Páscoa? Não. Ou não, foi antes. Não, foi antes. É na mesma época. É, foi antes. Foi 7 meses antes ou não? Então, não, 7 meses antes ele chegou lá, né? Então, o Domingo de Ramos, que a gente tem atualmente contando 7 dias, na verdade, é no 7º mês do ano. Então, no ano 32, no 7º mês, acho que é Tirei que fala em hebreu, ou coisa parecida. É, porque o calendário era diferente, chega, né? Ele também, né? Naquela época. Mas, os prazos ainda, né? Que é no prazos dados pela agricultura, se você contar, é o 7º mês antes. Então, Jesus chega em Jerusalém no ano de 30, ano 32, no 7º mês. Uhum. Tá? Então, levou do 7 meses para que houvesse a crucificação dele. Exatamente. Exatamente. Onde que a gente pega essa informação com mais precisão? Nos livros do professor Celestino Severino. Severino Celestino. Severino Celestino, ao contrário, né? Que já esteve aqui com a gente, cara. Muito bom. Então, precisa trazer de novo. Muito bom. Precisa trazê-lo de novo. Nesse for online, né? Porque agora ele está viajado pouco. É online mesmo. Ele teve duas vezes, eu acho, né? É. E é dele essa informação, né? Com o texto em hebreu, mostrando efetivamente o que está escrito e o que acontece. Uhum. Então, porque tem várias interpretações, né? Tem várias interpretações. Então, ele mesmo conta para a gente... Que por que que Jesus veio naquela época? Por que que ele não foi, não veio um pouco antes ou não veio um pouco depois? Por que naquela época? Porque era... Aí vem até a história dos ramos, né? Tem gente que fala, levanta o ramo, porque era para saudar os guerreiros romanos, os grandes. Não é nada disso, não. É porque era a época da festa das cabanas. Então, o que é a festa das cabanas? E quem quiser informação, está no Levítico, aqui, no Antigo Testamento. Fui procurar onde estava. Inclusive, eu trouxe um livro lindíssimo. Vou até mostrar. A Ética do Sinai. Uhum. É um livro extremamente poderoso, grande, pesado. Só pelo tamanho dele, estou vendo que é poderoso. É. A gente deixa na cabeça, Jorge. Uhum. A Ética do quê? Do Sinai. E ele conta aqui todos os valores e as orientações do judaísmo. Uhum. Né? Legal. Exatamente. Não tem histórias, ele não vai pelo Antigo Testamento, mas ele vai pelas regras, né? Pelas leis morais, pelas. E aí ele vem explicando uma por uma. Lembrando que Jesus era judeu. Jesus caminhava por este livrinho aqui. Uhum. Né? Na época tinha livro? Não, Antônio, então tudo era passado. Eu gosto de lembrar isso, até quando na passagem de Jesus. Do maior mandamento é a prova. Porque o que acontece? Quando Jesus, quando o fariseu pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, e ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, tão importante quanto esse, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, olha só, Jesus não tinha lei ainda. Jesus não tinha lei. Ele resume. Ele pega, ele vai. Ele vai. Que era daquele ele vai a lei do Moisés. E o fariseu não podia perguntar. O fariseu está perguntando: qual o maior mandamento da lei? Que lei? A lei de Moisés, não era a lei de Jesus. Exatamente. Então, esses mandamentos que Jesus trouxe para a gente, que são só dois, que são os mais importantes, segundo ele, ele pega da lei de Moisés, ele não pega da lei dele. Então, Jesus não criou o mandamento, Jesus só afirmou. Esses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Aí reside toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que os profetas falaram, tudo que a lei falou até aquele momento, se resumiu nesses dois mandamentos. Então, os dois mandamentos já tinham na lei. Ele pega da lei que já existia. Então, às vezes a gente confunde muito. Jesus não criou lei, ele era judeu. Ele é judeu, ele nunca foi cristão. Uhum. Católico, espírita, talvez todas, mas ele era judeu. Então eu trouxe esse livro, que esse livro é lindíssimo, inclusive os textos estão em hebraico e em português, é uma tradução, é um livro do Irving Broom, enfim. Depois, só por curiosidade, quem quiser saber um pouquinho mais, né? É um livro fácil, inclusive ele ensina a gente logo no começo, principalmente a preletores, principalmente a quem passa a história e passa os valores morais para outras pessoas, para falar do jeito mais simples possível, para não enrolar, para não usar palavras difíceis, porque quem ouve tem que compreender rapidamente. Uhum. Então, e fala mais, fala que quem passa tem que dar exemplo. E a gente vê exatamente isso de Jesus, né? Quer dizer, então... Então, você vê, ele pega a lei de Moisés, diz qual é a mais importante, o que, que serve de parâmetro para a humanidade, mas todas as coisas que Jesus falou, ele fez, né? Ele fez, é tudo exemplo. A vida de Jesus é um exemplo. Então, se ele fala para nós que a bondade é caridade, ele foi bom o tempo todo. Se ele fala que a indulgência é caridade, ele foi indulgente o tempo todo. Se ele fala que o perdão é caridade, ele perdoou o tempo todo. Uhum. Então, tudo que Jesus deixou para nós era coisa que ele fazia. Não dá para você falar, não, existe alguma coisa que Jesus quer de nós. É, jamais, mas ele não fez. A lei do faço o que eu mando, né? Mas não faço o que eu faço. Uhum. Nunca. É. Muito pelo contrário. Tudo sempre faço o que eu faço. É, faço o que eu faço. Tá intrínseco na vida dele. Presta atenção, né? Essa festa das barracas, voltando à chegada de Jesus, voltando àquilo que seria o Domingo de Ramos, mas na verdade não foi um domingo, foi um sábado também. Então, 7 meses de diferença e foi num sábado, né? A gente encontra em Levítico e em Deuteronômio. São livros escritos por Moisés, né? E aí tem aqui, ó, no Levítico 23... 33, começa a festa dos tabernáculos, onde ele explica quais são as festas principais que os homens deveriam estar presentes, a sua produção agrícola também, e para que, que servia cada uma. E no item 39, diz assim: porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, então é o que você plantou, tá? A sua produção, né? Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia primeiro haverá descanso, e ao oitavo dia haverá descanso. Ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, expondo isso. Então, essas barracas eram enfeitadas e as pessoas levavam esses ramos porque era isso que era para fazer, para saudar a Deus, você tinha ramos nas mãos. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês sétimo que a celebrareis. Certo? Então, ele confirma várias vezes que é no mês sétimo. 7 dias habitareis debaixo de tendas, por isso que é a festa das barracas. Eram os povos que moravam longe dos centros, vamos chamar de centro urbano, moravam no deserto, moravam em vilas mais distantes, que tinham produções agrícolas, que tinham animais que poderiam ser vendidos, trocados. Inclusive, ele fala isso muito bem, porque um tanto seria de oferenda. E nessa festa, era a única vez do ano que esses povos vinham com tudo isso para onde tinha as autoridades presentes. Então, Jesus vai para essa festa, porque Jesus estava distante no deserto também. Ele vem junto com todo aquele povo que sai do deserto e ele fala, é chegada a hora, eu estou indo para Jerusalém. Tá? E aqui está, então está em... a gente tem mania de só ler, uma mania boa até, né? De só ler o Novo Testamento. Mas todas as passagens e vivências de Jesus no Novo Testamento têm um link no Antigo. Tanto é que Jesus pede um jumentinho. Jesus anda a pé a vida inteira. Vocês não, né? Uhum. Acho que quando Maria foi dar à luz, que ela andou também no jumentinho. Caso contrário, a gente não tem nenhuma outra passagem citando que, uhum, Jesus estava de carona com um animal ou com alguém, uhum, não é? Mas nessa passagem ele pede um jumentinho. E ele reproduz o profeta Isaías. Isaías diz lá, né? Que ele adentrará Jerusalém sobre um jumentinho, mostrando ao povo quem era ele. E ele repete tudo que Isaías fala, e o povo o recebeu muito bem, porque ele já era famoso. Ano 32, ele já era famoso. Já era conhecido. Já era conhecido, já sabiam dos milagres, já sabia que ele ressuscitava morto, que ele acabava com a cegueira, que ele limpava o povo da lepra, que ele dava pão, que ele multiplicava, que ele falava e todo mundo ficava em êxtase ao ouvi-lo, que ele era muito calmo, muito educado, que ele não falava mal de governo algum, que ele não julgava ninguém. Já tinha um rol assim de qualidades que davam ao povo muita esperança. Muita esperança. E ele chega para essa festa, e dali os gritos de Hosana, porque se ele era tudo isso, então ele poderia salvar aquele povo, porque aquele povo estava sendo subjugado mais uma vez na sua história, e, né? E ele mostrava que as leis, né? Porque naquela época não tinha leis como a gente tem aqui do Estado de Direito, né? Se a gente for fazer uma referência, naquela época as leis religiosas, era, né? A Roma, ela julgava Roma, a bel prazer, né? Eles tinham as leis, então, as leis religiosas, dela, os judeus. E Roma chega com leis do Estado. Isso, lei de Estado. Mas, que é justamente Roma que começa a implantar o Estado de Direito, né? Mas lá naquela época ainda não estava bem definido isso, né? E Jesus, ele vem mostrar que as leis, mesmo do Velho Testamento, são leis de homens e não de Deus, mostrar essa diferença. Por isso que ele quebrava muitas delas, ou não seguia muitas delas. Muito pelo contrário. Por exemplo, sábado. Se você ver a passagem não trabalhar no sábado, por exemplo, dai a César o que é de César, ele jamais se coloca contrário a nenhuma lei dos homens. Não, eu não estou dizendo que ele não respeitava a lei, estou dizendo que ele veio mostrar o que era a lei de Deus e o que era a lei dos homens. Ele vem mostrar que o mundo teria paz, que você não teria fome, que você não teria dor, que você poderia superar, né, toda a sua tristeza, os seus danos, e você poderia melhorar como ser vivente desta terra se você seguisse as leis morais. Então ele veio mostrar e aí as leis dos humanos também seriam caminho, mudadas, né? Porque as leis dos homens, os homens criam, né? E criam a seu bel prazer, não é assim? Também não as cumprem na maioria. Eu estou dizendo assim, por exemplo, sábado, né? A lei lá de Moisés dizia que eles não poderiam trabalhar no sábado. E ele faz questão de trabalhar no sábado, inclusive, por exemplo, ele curava sem estar presente. Ele curava sem tocar. Ele curava com crianças na casa de outras pessoas sem estar lá. Então, ele a conseguia gente curar. Chama isso dele de trabalho, mas naquele momento ele pega, joga o cuspe ali na terra, que o judeu considera o cuspe uma coisa não sagrada, e só para mostrar para eles que ele trabalha no sábado e isso não é romper uma lei. Então, ele rompeu uma lei, né? Dando um exemplo. Né? Não, ele fala que quando você trabalha para o outro, não tem dia e não tem hora. Sim, mas ele não precisava fazer aquilo. Mas ninguém enxergava essas obras de Jesus como um trabalho. Quando se fala de trabalho, se fala do quê? De plantar, de colher, de lavar, de limpar, de costurar, de tecer os tapetes, que era o que se fazia lá na época, né? De tosar o bichinho para fazer lã. Não era isso. Isso era o trabalho. Mas o trabalho de cura, por exemplo, era um trabalho. E não era trabalho. A gente pôs esse nome de trabalho de cura. Não, o sacerdote contava para eles e falava, não, você tá fazendo um trabalho de cura no sábado. Entendeu? Tanto é que se rezava, né? O templo não era fechado dia nenhum, se rezava, porque era um dia de contemplação, era um dia E isso também não podia ser um trabalho? Uhum. Mas não. Então, a gente tem que ver essa diferença daquele momento, daquele contexto, daquela cultura, contexto. Daquele... Né? E o que foi escrito também, porque o que está escrito aqui foi traduzido, uhum. gente, embora tenha passado alguns séculos, primeiro, uma história oral, né? Oralizada, foi passando... Alguns escritos de Mateus correndo uhum. atrás de Jesus escrevendo, porque todo mundo fala assim, ah, Mateus era culto, Mateus sabia escrever, e Mateus fazia as observações dele lá, os escritos dele, à moda uhum. de Mateus, porque quando a gente ele era escreve... Ele era cobrador de impostos. Então, né? Quando a gente escreve o que o outro fala... Uhum. A gente põe o que a gente entendeu é. Do que o outro falou, a gente... Não é um ditado, Jesus não ditava, Jesus... Uhum. Falava e explicava, conforme eu entendia, dava exemplo, eu escrevia. Ó. Dava exemplo. Ô, Antônia, mas ainda é segundo Mateus. Então, esse segundo... Outro dia eu ouvi o senhor falando aqui no programa, esse segundo Mateus é correto. Por uhum. que é correto? Porque, por exemplo, se eu pegar o livro A Casa da Marcela, uhum. eu vou falar, tem uma passagem lá, assim, que segundo o senhor Jorge que escreveu... Diz isto. E por que eu falo segundo fulano? Uhum. Porque não sou eu que estou falando, alguém falou. Uhum. E quem falou foi quem? Foi seu Jorge. Quem falou uhum. foi quem? Foi Mateus, no entendimento de Mateus. Tá, mas aí quem é a Marcela que passou para mim? Eu não estou sendo segundo mesmo? Não. Eu estou falando, só citei esse livro. Não, mas eu estou falando... O livro do André Luiz... que o senhor fez um compêndio, eu vou falar das obras do Jorge Reis, gente, comprem, leiam, que são todas muito boas. O livro do André Luiz, você fez um compêndio das obras do André Luiz. Nas Trilhas de André Luiz. O livro é esse, Nas Trilhas de André Luiz. Você seleciona um tema e busca esse tema nas obras do André Luiz e coloca lá a sua interpretação. Ah, mas foi o André Luiz que falou. Falou, você cita exatamente o que ele falou, mas você explica de acordo com o seu entendimento. Uhum. E aí a gente lê o livro e concorda ou não concorda, e fala, é mesmo, ou não tinha observado isso, ele observou, ó, que legal, né? Mas aí eu leio o texto que é sua escrita, é igualzinho à obra do Kardec, gente. Igualzinho. Tem textos nos livros que a gente usa básicos da doutrina que não foi nem do espírito A, nem B, nem do espírito da verdade, nem do bispo, nem... Não, foi do Kardec, ele explicou, ele abre e é do entendimento dele. A mesma coisa a gente vai ver no restante da obra dele que a gente esquece, que são as revistas espíritas lá, né? De tantos anos de publicação e outros trabalhos do próprio Kardec. A gente fica sempre nos cinco, mas ele tem muitos outros livros, né? Então, e aí é segundo Kardec. Segundo Kardec, é isso aqui. E quando for segundo Joana d'Arc, numa obra de Kardec, você coloca lá, segundo Kardec, conforme orientação do espírito de Joana d'Arc, ou conforme, certo? Aí você escreve um pouquinho mais aí. Mas esse segundo é muito correto. Uhum. Por quê? Porque é o entendimento de... Né? É o entendimento de... Tá, então vamos só para deixar claro, porque eu falei... Aproveitei porque eu escutei do outro programa e hoje também, e vale a fazer essa exatamente menção. É isso que eu estou falando. Então, quando eu falei, eu estou dizendo que não foi ele que escreveu, foi alguém que escreveu e falou para ele. Quer dizer, foi Jesus que fez e falou para ele, mas ele escreveu. Mateus escreveu. Então, Jesus não ditou. Jesus falou e ele escreve de acordo com o entendimento dele. Uhum. Então é segundo Mateus mesmo. Uhum. Então segundo Marcos, segundo... E Lucas então é mais complicado ainda, né? Uhum. Porque Lucas não viveu, por exemplo, com Jesus hora nenhuma. Lucas conversa com Paulo, Lucas conversa com Maria. E aí ele capta de outras bocas e escreve. O Sermão do Monte também, no caso... Também, mas tem uma diferença aí, né? Tem mais que um falando do assunto. Uhum. Então é interessante quando mais que um fala do assunto. Porque parece são que outros entendimentos que ou confusão, outros a detalhes. Confusão que eu estava fazendo aqui era que, segundo, não era ele. Ele tinha ouvido de alguém. Uhum. Tipo assim, mas deu a entender que não foi ele que escreveu. Não foi ele, exatamente. Uhum. O que eu estava falando dava a entender que não era eles que tinham escrito. É. Que quem escreveu já foi outro, segundo eles. Entendeu? E, na realidade, o que a Antônia está colocando os pontos nos is é sim, que eles escreveram sim, segundo eles, Jesus fez aquilo. Segundo eles, Jesus fez aquilo, uhum. Entendeu? Exatamente. Então, para ficar bem certinho pra, agora, para não dar confusão. Para entender como é que é isso aí. E o Sermão do Monte, eu sinto que ele queria que o ensinamento fosse passado um pouco mais fiel, né? Não sei se você tem esse sentimento também. Eu acho que foi pelo tempo, porque ele não fez esse sermão em meia hora. Uhum. Ele teve um dia ou mais, né, de encontro com aquele grupo e ensinando e alertando passo a passo. Aí é muito mais fácil eu fazer a anotação. É, do que uma coisa que aconteceu agora. Peraí, deixa eu pegar a anotação aqui. Então, entendeu? Ou uma coisa que eu falei muito rapidamente, uma coisa muito... Um ensino. Aliás, Jesus não tinha isso, né? Ele era bastante calmo, né? É. Mas, Antônio, eu penso assim, que o Sermão do Monte... é muito interessante essa relação dos discípulos com ele, né? O Sermão do Monte eu considero uma síntese, né? Tipo assim... Ele deve ter falado muito mais do que tudo aquilo. Não, mas exatamente. E outra coisa, tudo o que aconteceu no Sermão do Monte foi vivência dele durante toda a passagem dele. E ele repassa tudo isso com os discípulos para quê? Uhum. Acorda, presta atenção. Olha como é que é. Uhum. E quando ele vai para o Sermão do Monte, olha só. Então, você ter falado hoje 7 meses em vez de 7 dias... É interessante pra caramba, a criação do mundo também, né? É eras e a gente acha que é em 7 dias que Deus criou. Então, aí quando a gente em vem 6, trazendo. Né, pra meu isso, sétimo descansou. É. Aí quando a gente vem trazendo para esses 7 meses aí dessa vivência de Jesus, em vez de ser 7 dias de semana, é interessante também, baseado nisso que a gente está acabando de falar agora. Porque não dava para Jesus, por exemplo, fazer um Sermão do Monte, que a citação poética é o seguinte: o sol descia ao poente. Meu Deus do céu, no Oriente Médio o sol desceu o poente já 8 horas da noite. Ele terminou que hora esse discurso dele? Se foi no embalo só, já imaginou? Ia terminar de madrugada, né? Com todo mundo lá escuro, e ninguém queria enxergar ele. Com tocha, né? Com tocha. Então, provavelmente, Jesus deve ter feito esse Sermão do Monte ali em uma hora, no máximo, uma hora e meia. Por isso que eu falo que é uma síntese, se a gente fosse ver isso. E é um texto imenso, são ensinamentos Quando profundos. Quando a gente olha, dá pra pensar, ele demorou uns 10 dias para escrever isso aqui. Né? Então são coisas assim que a gente não entende muito no sentido assim, prático, no sentido do como que foi realmente. Então eu penso assim, ele deve ter feito uma coisa muito legal também de ir passando isso para frente, todos esses ensinamentos também por onde ele passava, e tudo que está no Sermão do Monte são práticas de Jesus também, né? Você pega as bem-aventuranças, são promessas de Jesus. Ele já estava prometendo aquilo lá há muito tempo, por exemplo, né? Tanto que a doutrina espírita usa o Sermão do Monte como a parte moral do Cristo, que serve para a gente. A nossa base espírita é baseada no Sermão do Monte, toda baseada no Sermão do Monte, né? Deixa eu falar quem está ligadinho com a gente aqui. Olha só, quem entrou primeiro hoje foi o senhor Rodolfo Alexandrino. Tá dando bom dia, família Vivenciano. Rodrigo, que tal que se a gente fizesse tivesse um presente para quem entrar primeiro no YouTube? O que você acha? Olha só. Quem entrar primeiro no YouTube ganha um presente. Boa ideia. E primeiro no WhatsApp também, da rádio, né? Porque tem que gente que só entra pelo WhatsApp. Só agora tem que ser dois presentes. Só não pode deixar eu entregar o presente, porque o Rogério Copo entrou aqui, mandou uma mensagem para mim. Rodrigo, eu não tinha um livro que eu ia receber, você ficou de me mandar. Aí eu falei, mas quando? Uns 2 anos atrás. Nossa. Ninguém nem lembra mais. Eu falo que é o perigo. Eu falei, ó, você entrou no clube, entra no clube. Porque entrou no clube, porque a Yolanda ficou 5 anos. Tem que entrar na fila, Rodrigo. Não, que eu propunha que a gente desse um apartamento lá no que é o caminho para construir. Então é esse aqui, ó, que tá aí, ó. Promoção. Quem entrasse primeiro pode ganhar a cozinha, né? É, exatamente. Ó, quem entrar primeiro no Vivência Espírita aqui no YouTube e comprar um apartamento lá da Camila, que é da empresa dela, já ganha a cozinha. Pronto. Certo? Então, senhor Rodolfo, se o senhor for comprar um apartamento lá, a cozinha já está paga, tá bom? Quer falar aí, Rodrigo, antes de eu falar as pessoas? Rogério Copa. Da promoção? É. Sim, a promoção está lá, está valendo esse mês, tá? Então você que está interessado em adquirir um apartamento, está na planta, né? Aproveitar que o preço está bom, ali na Sebastião Húmel, que é do lado da casa do Rui, vai virar vizinho do Rui, seu Rui, ali na Vila Maria ali. Então é só entrar nesse QR Code aqui, colocar nesse... vocês estão vendo aqui do lado, ou escreve, quem não sabe usar o QR Code, é só entrar www.vivenciaespirita.org/bbplan, tá? Então, põe aí vivenciaespirita.org/bbplan, lá você vai ver o empreendimento, então tem um preço especial para quem falar que ouviu aqui na rádio Vivência Espírita, vai ganhar a mobília da cozinha, tá? Uhum. Então essa promoção ainda vale a pena. Se você não souber nada, olhar QR Code, souber nada, chega lá e só fala. Olha, eu vi no Vivência Espírita que eu posso comprar um apartamento aqui e ganhar a cozinha. Pronto, pode deixar que eles vão dar. É verdade. Né? Então quem está ligadinho com a gente aqui... Vou botar o link aqui no YouTube também. Isso, coloca aí. O Zazu Moura, hoje está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, dando um bom dia. O Leandro Ribeiro também, bom dia. José Alexandre Barbosa também, feliz Páscoa. A Miriam Yui também, desejando um bom domingo aqui. A Sueli Castelo Branco também, paz e harmonia a todos. Eli da Silva, bom dia, amigos vivencianos, um bom programa e uma boa semana. Juiz de Fora, Eli está lá. Vera Barbosa, bom dia a todos os amigos. O Dinho e a Fia, que estão lá em São Sebastião hoje, começando o dia conosco, estão colocando aqui. O Aécio também, uma feliz Páscoa para todos, para você também, Aécio. A Fernanda Cassal, dando um bom dia. A Joélia Vasconcelos, bom dia, bom domingo de Páscoa também. A Dona Mali, esposa do senhor Rodolfo, bom dia, irmãos vivencianos, muita paz para todos. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, está dando um bom dia, com boas lições para aprendizado através da Antônia. O Enio de Azevedo Maia, também lá de Juiz de Fora, está dando aqui... Desejo a todos um bom domingo de Páscoa. O Irami, nosso irmão Irami, lá de Salvador também. Feliz domingo de Páscoa. A Vilma Aparecida dos Santos também. Boa Páscoa. Web Rádio Sementes de Amor, dando um bom dia. Carlinhos, não tem importância nenhuma. A Célia Bila, bom dia, amigos vivencianos. E a amiga Antônia Varoto, que nos traz um pouco mais de conhecimento. Feliz Páscoa para todos. Pessoal, que o Carlinho está aqui, ele já deu bom dia. Maura Russo. Se eu for ler o bom dia dele que está no YouTube, é o tempo que ele gastou para dar o bom dia. Maura Russo aqui também mandando bom dia a todos, feliz pulou Páscoa. A Vera Batalha, né? Está dando um programa de hoje, trazendo Antônia Varoto, vai ser muito esclarecedor. A Ronália Gonçalves, né? Bom dia, irmãos vivencianos, paz e alegria na terça-feira. Na preleção evangélica de Sementes de Luz, Jorge trouxe essa visão de Jesus. Foi reflexivo para todos. É lá de onde que ela é mesmo? Remanso, Bahia. Eu fiz a preleção lá na... Aí a minha palestra foi Vamos Tirar Jesus da Cruz. Muito bom, muito bom. João Ramalho também entrou aqui mandando bom dia. Mônica Fonseca, bom dia, vivenciando. Semana Santa é uma época de muito importância para dizer sim a Jesus sempre. Rosângela Costa, manda bom dia aqui também. Uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada a todos. O Ed Moreno, nosso irmão Ed Moreno, manda bom dia. Um ótimo programa a todos os vivencianos, em especial a Antônia Maroto, que sou fã de seu extenso conhecimento. Ó, o Ed Moreno aqui. Arnaldo Almeida. Aguinaldo Almeida, manda bom dia aqui, mais um programa esclarecedor, A Luz Espírita com Antônia Varoto, Simone Dias, de Suzano, São Paulo, Alessandra Martins aqui, de São José, Alessandra, que sempre escuta a gente aqui também, ó o Rui Barbosa, ó o Rui, ó, tá lá ouvindo a gente, ó, manda bom dia, vivencianos. Bom dia especial pra ele, né? Estamos vendo e ouvindo vocês, um grande abraço a todos, legal, Rui. Aí vamos lá, José Carlos de Oliveira também tá dando um bom dia aqui, é o programa. O Ari, bom dia, vivencianos, é sempre um privilégio ouvir nossa querida Antônia Varoto, que é sempre uma aula magna, uma tertúlia científico-doutrinária, cheia de conhecimentos e luz. Feliz domingo de Páscoa. E se o Antônio falar o que é tertúlia para nós, eu ficava com ele. Eu também agradeço. O Rodrigo tertúlia, vai ter que falar. Tertúlia é um modo lá que eles colocam como se fosse várias pessoas em volta de uma da outra discutindo uma ideia, né? E quem usou isso aí foi o Valdo Vieira no projeto dele lá da Conscienciologia, projecionismo lá, que é o espiritismo com outras palavras. É, então, eu já estava pensando que era uma flor, uma rosa, uma palavra. Estava imaginando mesmo. Isso é uma tertúlia. A gente, né, tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe se está sendo elogiado ou não, mas de qualquer forma a gente agradece, porque a gente aprendeu com Jesus que a gente agradece sempre. Estou lembrando, né? Vamos falar assim, é como se fosse a Roda Viva. Sabe a Roda Viva, aquele legal, programa lá? Sim. Não, a gente fala assim para provocar mesmo, mas eu realmente também não sabia o que era, por isso que eu perguntei. Não, mas olha, gratidão, só, de verdade. Eu lembro que aí a Antônia chamou atenção pra gente tomar cuidado, né, no que escuta, se achar que é bom, se é ruim. Meu primo Meio de Fogo, lá na Bahia, lá em Patamuté, meu tio era candidato a prefeito. E ele escutava os discursos, achava tudo bonito que o pessoal falava, né? E ele subiu lá, pegou o microfone, bebudão, e falou: vocês têm que votar no meu tio, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa corrupta. É uma pessoa corrupta. Palavra bonita. Corrupta é uma palavra muito bonita, né? Então, a gente podia pensar no próximo. E muita gente só votou nele por causa disso. A gente pode pensar no estúdio, no próximo estúdio que a gente fizer assim, já que aqui é redondo aqui já, né? Pensar no futuro, colocar o entrevistado na cadeira do meio, aquele Roda Viva, assim. Com certeza. Não, mas aí é cópia. Aí é cópia, não serve mais. O Valdeci Brau, será que os hebreus... Olha, Antônio, ele está fazendo uma pergunta. Vamos deixar para depois, né, Carlinhos? Sim. A Cláudia Regina Marcondes de Oliveira também, a Cláudia da Tenda. Um abraço. Vamos lembrar que essa semana, olha, dia 22 é aniversário da Ivanilde. Você não pulou o Edson Andrade, não, né? O Edson Andrade? É, pulou. Pulei. Bom dia, amigos vencianos, o Edson Andrade. A Érica Leandro também, dando um bom dia. A Cleide Bessa também. Aqui, olha só também, a Lourdes Roim. A Lourdes Roim é irmã minha do... Minha cunhada. Eu achei legal, ela é esposa do meu irmão. Eu acho legal porque ela colocou o YouTube dela, falando 5 minutos de história e reflexão com Lourdes Roim. Eu acho legal o pessoal colocar o nome do YouTube, mas coloca o nome, né? É mais fácil de achar, inclusive. E porque se vai só pode... pelo título, às vezes você esquece como é que chama, né? Então você pode entrar lá também, pessoal. 5 minutos de história e reflexão. Lá no YouTube, vocês sempre vão escutar ela passando uma mensagem interessante lá. Ela tinha no Spotify e agora tem no YouTube. Ela está dando bom dia. Por isso que gosto das palestras da Cuca. Cuco. É Cuco, meu apelido familiar. Não é Cuca, é Cuco. É Cuco. Né? É o apelido da Antônia. Ela estuda profundamente os assuntos. Eu não sabia sobre a verdade sobre o Domingo de Ramos. Tinha uma informação errada sobre o assunto, tá vendo? É porque tem várias histórias sobre esse dia e sobre essa festa e sobre a chegada, né? Aí a gente vai na fonte, que é quem estuda os livros em hebraico e faz a tradução e sabe por isso explicar. Que é fantástico e que, você ver ele, e né? que também é, e é espírita, né? E aí a correlação fica... Severino Severino é brincadeira, né? Severino, meu Deus do céu, nunca vi a pessoa ter tanta... Também a cabeça dele é maior do que a minha, você já viu também, né? Então tem que ter muita coisa ali dentro da cabeça dele. É paraibano. Tem, né, gente que vai tropeçar na língua qualquer dia, eu tô achando. Não, olha que coisa, né? Nossa, não sei quem é, não. Severino Celestino é fora de série, inteligência. Ele é maravilhoso, gente. Ele é não tem outra pessoa neste Brasil com conhecimento da Bíblia, da língua hebraica, junto com a compreensão da doutrina espírita. A gente não tem outra referência, viu? A Sheila Campos, bom dia, amigos vivenciando, uma Páscoa abençoada. Fabiana Kraus, também. A Lucila Augusta, bom dia, ela está falando lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grande abraço, Lucila. Daniel Melo, bom dia, amigos. Um abraço, Antônio. Daniel Melo, uma bela e iluminada Páscoa a todos, com Jesus ressuscitado e chocolate para comemorar. Esse negócio de Jesus ressuscitado também é legal, Antônio, falar, né? Nós vamos chegar, na Páscoa, né? Que é hoje, gente. Hoje é domingo de Páscoa, graças a Deus. Celi Pereira também, entrando dentro, feliz Páscoa, o Rick Elisei também, bom dia, irmãos amados, excelente programa, abençoado, domingo de Páscoa. Adriana Davoli, bom dia a todos. A Ana Paula Paiva, bom dia, com muita fé, saúde e renovação em Cristo. Tia Rô, bom dia, feliz Páscoa a todos. Bom dia, Tia Rô. O Edson Andrade, mais uma vez. Bom dia, Carlinhos. Obrigado por ter lembrado que o Jorge não falou meu nome. É. Mais uma vez a... Aqui é mais uma vez a Lourdes. Obrigado, família Vivenciana. Muito obrigado você, Lourdes. A gente pede para a Lourdes, é muito legal. Assim, muito inteligente também. Então é legal entrar lá no YouTube e colocar lá, né? E são 5 minutos, né? É 5 minutos para você prestar atenção. Ela sempre conta uma historinha, ela tem o dom de contar história, ela gosta de contar história. São as coisas que a gente aprende mais. Quando você pega assim, a pessoa consegue fazer uma síntese, assim, um resumo bem legal, igual o Sermão do Monte que nós estamos falando aqui. Daí, se a gente fosse andar atrás de Jesus o tempo todo, não aprenderia tanto, igual quando eles... A gente pega o sermão e ele é sintetizado ali. Todas as bases da doutrina espírita estão no Sermão do Monte. Da doutrina espírita, não, é da doutrina cristã, estão no Sermão do Monte. Todas as bases morais, né? Estão ali. Foi quando Jesus, ele mostrou pra gente todas as bases. É ali. Gandhi falava isso, né? Gandhi falava que se perdesse tudo na humanidade e salvasse o Sermão do Monte, a humanidade poderia começar tranquilamente. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos sim. Só comentando aqui a quem participou pelo WhatsApp, tá? Também a Gislene, que falou um bom dia a todos, feliz Páscoa a todos, um grande abraço para a Antônia, sempre maravilhosa. Aqui também tem a participação da... Só voltando aqui, a Valéria Pleizan entrou aqui também no WhatsApp, o Piero entrou aqui também pelo WhatsApp. A Valéria fala feliz Páscoa para todos dessa família vivenciana, muito amor, saúde, alegria e harmonia, sempre com Jesus no coração. O Antônio Bessa manda bom dia aqui, ouvindo de bike pela web rádio, estava pedalando lá, escutando a gente. Um abraço lá para o Antônio. A Rosilma, a coração partido aqui com a passagem do Daniel, né, menino especial, Deus ampare sua família, realmente. Aqui o Oswaldo Barbosa também manda bom dia, família Venciano, excelente aproveitamento nesse bate-papo, super interessante, abraço fraterno. Valéria Pleizan aqui, já, como eu já tinha comentado, João Ramalho, a minha mãe Mariângela, a Nadir também, Paulino mandando sentimentos aqui à família do Daniel. Abel Kis Menezes, lá de Caruaru, né? Ceará? Ou Caruaru é Pernambuco? Pernambuco, verdade. Sempre escuta a gente aqui também. E a gente, então, agradece aqui e deixa os telefones abertos para vocês ligarem e participar aqui do programa, né? Mande perguntas, a gente, voltando no intervalo, a gente faz aqui as perguntas de vocês, tá bom? Vamos agora para só mostrar aqui a campanha, né? A campanha aqui do da Vinci, e a gente entra depois direto nas músicas. Tá bom? Então a gente convida vocês para conhecer aí, aproveitar essa campanha que tá em vigor esse mês. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da Vinci e Mobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da Vinci e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/BPPlan e agendar uma visita no plantão de vendas. Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Hoje é nosso caminho, o exemplo mais puro, nosso porto seguro. Cristo, exaltaste o perdão, ensinando o amor e os motivos da dor. Cristo, que afastou o temor, nos mostrando um Pai todo feito de amor. Cristo, que nos fez ver a luz, perdoai-se até hoje, te pregamos na cruz. Que ensinou a verdade com palavras tão simples de ternura e humildade. Cristo, consolaste os aflitos, lhes curando as feridas, iluminando as vidas. Cristo, que afastou o temor, nos mostrando um Pai todo feito de amor. Cristo, que nos fez ver a luz, perdoai-se até hoje, te pregamos na cruz. Cristo, nos tiraste das noites, foste o mensageiro do mais certo roteiro. Deixaste a estrada, nos ajude a seguir sempre as tuas pegadas. Cristo, que afastou o temor, nos mostrando um Pai todo feito de amor. Nos fez ver a luz, perdoai-se até hoje, te pregamos na cruz. Nós estamos aqui com a nossa Antônia Varotto falando sobre a semana de Páscoa na visão espírita. Antônia, continuando aí, né? Nós estávamos falando exatamente do Sermão do Monte, né? Falando dessas diferenças que existem muitas vezes, a gente achar que as coisas aconteceram repentinamente, e nós estávamos falando até do caso do Sermão do Monte, que parece até que, quando a gente vê o Sermão do Monte, para falar isso aqui, ele devia demorar uns 3 dias para falar. Mas... né? E lá foi falar de noite. Falado na boca da noite, tipo assim, o sol estava se pondo. Então a gente vê essa relação que existe entre o escrito, entre o que eles apresentam para a gente muitas vezes e o que realmente aconteceu, né? E também a gente tem que entender isso também, a gente tem também que entender que eles precisavam colocar no papel, eles precisavam falar para a gente. E depois, quando vai sintetizar as Bíblias, né? No caso do Novo Testamento, que foram pegados 4 evangelistas só, e existem muitos outros, né? Sim. Eles acabam adaptando muita coisa, né? E tem mais, né? Quem selecionou esses textos também já tinha um outro objetivo e um outro entendimento também. Uhum. Né? É. E... aí a gente vê a importância da doutrina espírita, porque ela vem esclarecer ela vem dar oportunidade para a gente rever esses textos de outras maneiras. Ela não fala assim, está errado, uhum. ou não, não, mas ela seleciona, a doutrina vem e fala, olha, é assim, é por este caminho que você tem que ler esse texto, é por este uhum. caminho que você tem que exercitar a sua evolução, a sua transformação, né? Então, a gente é... Eu acredito que sejamos, os espíritas são aqueles que mais precisam aprender e estudar. Tem gente que fala que os espíritas são os mais devedores. Eu até acredito que sim. A gente teve a oportunidade de chegar na doutrina espírita porque a gente precisa aprender um pouquinho mais uhum. mesmo, né? Então, a gente vê, a gente tem a leitura de que Moisés chega com essa, com a intuição e com os ensinamentos do plano espiritual. Lembrando que esse plano espiritual é um plano de Jesus, que é nosso governador, né? Que modulou a Terra, que projetou, que falou, olha, por aqui, por esse caminho, muitos... seres, muitas centelhas de Deus poderão, né, aqui evoluir. E Moisés e depois Jesus, antes de Jesus, outros vieram para preparar a chegada de Jesus, na verdade, né? Vem uhum. Jesus, que pega tudo isso que Moisés fez, tudo isso que os outros profetas fizeram, tudo isso que outros... aqui encarnaram, fizeram, a gente não pode esquecer, né? Dos que vieram com o povo das Índias, com o povo, né? Nós tivemos grandes líderes e com valores muito próximos dos valores cristãos. Vem preparar Hindus, essa. Né? Os arianos. Então, exatamente, vem conduzir esse caminho, vem formatar essa estrada. Aí chega uhum. Jesus. E a gente entende pelas palavras de Jesus que nós teríamos mais um consolador por aqui. E aí a gente vê uma obra magnânima, eu vou falar que é magnânima porque ela é do Kardec, né? Em tão pouco tempo, tudo que ele escreveu, tudo que ele colocou para a gente, de acordo com a nossa capacidade de compreensão também, porque se lá com Jesus o povo hebreu e os discípulos tinham uma compreensão de uma capacidade reduzida perante a desenvoltura daquele povo, nós também temos uma capacidade reduzida, embora hoje com muito mais tecnologia, com muito mais conhecimento, né? Com muitas outras tantas ferramentas, com muita possibilidade de sermos ágil com a comunicação, tudo muito rápido, né? Já pensou a palavra de Jesus? Gente, olha que maravilhoso, né? A gente fala de Jesus, a gente fala que não é o mundo inteiro que o reverencia, que, enfim. Mas só no século XX, até 1990, e esse dado é... Vou ter que falar o nome dele, né? Pode falar, não tem problema. Vou pegar qual aqui que é o livro? Esse livro aqui é um livro que não tem mais no mercado, está esgotadíssimo faz tempo. É um livro ditado pelo espírito da Amélia Rodrigues, Divaldo Assina. O livro chama Sou Eu, é a Paixão do Cristo na Visão dos Espíritos, organizado por Álvaro Crispino. São estudos de algumas obras e alguns textos só da Amélia Rodrigues, tá? Mas é um compêndio, assim, é uma análise de algumas obras. E a gente tem aqui um jurista do Reino Unido, aliás, ele foi presidente da Câmara lá, não é Câmara, como é que chama lá na Inglaterra ali, como é que chama? Parlamento? Não, não é Câmara, não é Supremo Tribunal, não é nada disso, como é que chama lá quando ele é o... Eu vou achar aqui. Ministro? Primeiro-ministro? Não, eu vou achar, ele é um jurista aqui. É Ryan Cole. Ele foi, vamos aqui, ele é ex-presidente da Suprema Corte, de Israel, e ele escreve tudo isso com base nos estudos feitos já na Europa, né? É um livro, é um material de 1990, e ele estudou por muitas décadas a história de Jesus, né? Um dos livros dele é O Julgamento de Jesus, o Nazareno. Como ele era um juiz, um advogado, ele estuda como é que foi todo esse processo do julgamento de Jesus, de acordo com as leis da época, com os costumes da época, e ele faz uma análise com os costumes da nossa época. Por isso que eu falei da questão do Estado, né? Porque quando a gente pega o livro lá... Paulo Estevão, né, do Chico Xavier, por Emmanuel, a gente vê que como que eles levavam as leis a sério, só que as leis dos judeus, né, vamos dizer assim, dos hebreus naquela época, né? Então, como não tinha uma lei... Saulo era um doutor das leis que não eram de Estado, porque... Que não era romano, apesar dele... As leis divinas... Uhum. As leis de cunho moral para eles já eram as leis de Estado. Era assim que era para ser conduzido tudo. Então já era, não tinha essa diferença. Como a lei mesmo, né? Que eles podiam julgar, inclusive, sim, condenar à morte, sim, a pedradas, né? Por isso que Estevão é apedrejado, por isso que inventam provas contra, sim, ele. Contra Jesus também inventaram. E há um processo de julgamento aí, ali, né? Que é conduzido pelos sacerdotes, né? Acho muito, muito interessante como que eles... Existia o governo. Jesus existia um rei, risco, né? existia um nobre ali, uhum, certo? Mas a lei dele era uma lei voltada ao policiamento, uhum, às questões militares, às questões de segurança, às questões de território, né? Mas de convívio, de, uhum, convívio, por exemplo, uma lei de convívio nossa aqui, que estão esquecendo, é bom a gente falar aqui, porque faz parte da nossa reforma íntima, é a questão do cigarro. Aqui no Brasil não se fuma em lugar fechado, é uma lei, existe essa lei, né? A mesma coisa, não se vende bebida alcoólica, ou não se deveria, né? A lei diz que não se vende para menor de 18 anos, isso, uhum, é uma lei nossa, mas isso é uma lei de convivência. Né? Civil, né? É uma lei. Isso. Então, lá na época de Jesus, essas leis de convivência eram as leis que os enviados de Deus detinham e faziam ser cumpridas, que eram leis de convivência. Né? Então, as leis de Moisés, tanto é que a mulher, né, tinha que se comportar assim, assado. Uhum. Tanto é que, se você abrir o Antigo Testamento, tem, uhum, ali, né? E ali, uhum, como é que, sim, devia ser seu casamento, como é que as mulheres deviam se comportar, uhum, como é que se devia educar filho. É cada coisa esdrúxula, se a gente olhar na visão que a gente tem hoje, que é um absurdo. O que acontece muito é assim... Antônia falou no começo, a gente lê muito o Novo Testamento, é claro, nós seguimos Jesus, é o Novo Testamento que vale para nós. Uhum. Mas, historicamente, a gente tinha que conhecer bastante o Velho Testamento. Porque quando a gente pega essas leis, estão lá no Velho Testamento. Então, se a gente pega em Levítico mesmo, que foi aí, tem cada coisa maluca ali, um absurdo. Coisas assim que a mulher, quando ela está menstruada... Foge a nossa compreensão, pode... mas para aquele momento tinha uma razão de ser. É, exatamente. Mas olha só, quer ver que eu falo? Vou falar uma coisa aqui que é absurda para você? Se dois homens estiverem brigando, está escrito na Bíblia lá, se dois homens estiverem brigando, e uma das mulheres pegar nas partes do outro homem, que está brigando com o marido dela, tem que cortar a mão dela. A coitada foi lá ajudar o marido lá para fazer alguma coisa, e tem que cortar a mão dela, porque ela pegou nas partes do homem. Está na Bíblia isso aí. Por exemplo, Jesus fala muito do óbulo da viúva, uhum, fala que é para cuidar dos órfãos das viúvas. Por que que ele destacou isso? Por que a viúva? Por quê? Porque foi à toa que ele observou que ela foi lá e deu alguns centavinhos, se tirou daquilo que serviria para o sustento dela? Será que foi? Não, gente, é porque lá na lei, nessa lei de convivência, nessa lei, está escrito que na falta, na morte, do homem da casa, a herança dele passaria para os filhos. A viúva não teria absolutamente nada, direito a nada, absolutamente a nada. E se os filhos fossem pequenos, o Estado é que decidiria para quem ia ficar se eles não pudessem cuidar. Estado ali, Roma, né? É, sim. Aí já é a parte, né, do dinheiro, ia para quem? Sim, Roma que controlava. Então, eram leis muito estranhas. E daí ele vem e fala, ele não fala assim, não pague, a lei está errada. Ele fala, vamos cuidar, vamos cuidar das crianças, dos órfãos. É. Ele fala, cuida dos órfãos. No caso, quando fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, sabe, que o pessoal acha que Jesus estava renegando a família dele. Quando na realidade também, Jesus prestava muita atenção nisso, porque se um cara da família só fosse declarado, fizesse as coisas erradas, a família todinha tinha que pagar também. Então o que que acontece? Jesus puxava só para o lado dele. Pode falar que eu estou louco, não tem problema, porque se tiver louco, não tem problema. Agora, se o cara fizer alguma coisa de sã consciência, é ele que perde e a família todinha perde também. A família tinha que se mudar, a família... Terror. E na Páscoa, voltando para o tema da Páscoa, né, no processo aí de Jesus, né, o Estado podia liberar um prisioneiro no dia da Páscoa, é isso? É, nós vamos chegar em Barrabás. Vamos chegar em Barrabás, mas eu quero falar desse jurista. Ele fez, para ele fazer esse estudo, ele fez um levantamento particular de obras falando de Jesus. Então, só no século XX até 1990, 60 mil livros foram escritos sobre Jesus, com as mais variadas nuances, certo? Desde Jesus empreendedor, Jesus como marido, como é que seria, Jesus como... E até grandes análises dos evangelhos, né? E dos Atos dos Apóstolos, né, das cartas que falam sobre Jesus. Então, 60 mil livros. Que outro personagem neste mundo tem, em 90 anos, 60 mil livros falando dele? Livros. Não é nem historinha de boca a boca. Foram registros realizados. Então, esse jurista, por isso que eu quis falar dele, ele fez esse levantamento e... ele computou 60 mil obras com versando sobre Jesus, né? Jesus roqueiro, tinha de tudo, porque ele era cabeludo, né? Jesus comunista, porque ele dividia pão, e aí vai. Uhum. E, enfim, então, cada um com a sua vertente, cada um com o seu achismo, cada um, né? E a grande maioria... falando, são análises do Novo Testamento. Agora, então, você pega algumas coisas que são muito legais. Qual também, outro, né, personagem tem isso? Não tem. Pega lá o livro Monge Executivo, fora de série, né? Muito legal mesmo, assim, quando ele pega Jesus como líder mesmo, né? Falando empresarialmente, né? Pois é. É fantástico. O livro Monge Executivo, um livro fácil de ler. Quando pega Jesus, né, como exemplo, tudo sempre dá certo. Dá certo, né? Tudo sempre dá certo. O maior líder de todos os tempos, mas ele coloca na visão empresarial mesmo, sem nada de na religião, não. Ele coloca na visão empresarial. Todas as atitudes que falou que se Jesus fosse um empresário, ele seria o cara de maior sucesso que poderia existir pelo tipo de abordagem que ele fazia, né, do jeito que ele era. Calinho, perguntinha aí para o Antônio? Valdeci Brola tem uma pergunta para você. Antônio. Vamos ver se a equipe consegue responder. Vamos lá. Será que os hebreus foram escravos no Egito ou poderíamos dizer que eles tiveram a oportunidade de aprender no Egito? Moisés aprendeu muito na corte egípcia. Moisés era amigo do faraó, né? Eles têm uma história de infância juntos, inclusive. Moisés não era um qualquer. Ele era príncipe mesmo, né? Exatamente. Ele era rico, ele tinha posses, ele tinha título, né? Só que ele tem um chamado também, que aí ele se volta ao povo escravizado, né? Qualquer lugar onde a gente viva, com certeza, nós temos inteligência para isso, de absorver experiências, de ampliarmos os nossos conhecimentos, né? Basta a gente ter um foco, uma observação. A gente não passa nesta existência aqui sem aprender nada, né? Não importa o que você está aprendendo, mas você aprende. Então, aí vem a questão das nossas escolhas, né? A gente tem que escolher bem o que aprender, né? E o que fazer com esse aprendizado também. Exatamente. Então, com certeza, esse povo hebreu aprendeu lá no Egito alguma coisa, mesmo sendo escravizado, né? Mas não devia ser muito fácil, tanto é que eles queriam a liberdade, queriam sair de lá, inclusive. Não era só a liberdade, agora eu estou livre, não sou mais seu escravo, continuo aqui. Eles queriam, inclusive, sair de lá. Era uma terra para eles muito custosa, eles queriam sair de lá. Legal. E Moisés carrega, né, para fora, 40 anos caminhando no deserto. No deserto. O Aécio César tem a primeira pergunta para você. Oi, Aécio. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, com certeza Jesus não disse: meu Deus, por que me abandonaste? Minha dúvida é quem disse essa frase, sabendo que Mateus não estava na hora da morte de Jesus? Alguém contou para ele, né? Porque ele escrevia, alguém contou para ele. Ele estava meio longinho, coitado do Mateus, né? Um daqueles que não ficou perto, que fugiu, que se escondeu, né? Ele qual, fala, qual é o versículo que ele indica? 27:46. A gente tem aqui nesse livro A Paixão do Cristo na Visão dos Espíritos vários trechos que comentam os escritos de Mateus, né? E inclusive da traição, inclusive, imagina, tem muita coisa também equivocada nessa traição aqui. Eu não saberia explanar todinho, mas está aqui, eu acho que vale a leitura, viu? Vale a leitura, inclusive é texto da Amélia Rodrigues. Quer que eu fale aqui, Antônio, também, do Severino? Sim. Então, Severino Celestino, ele explica o seguinte, que na realidade Jesus, ele não estava achando que ele tinha sido abandonado, não. Ele não achava isso. Ele disse que ele só estava repetindo o Salmo 22, o Salmo 22 de Davi. Foi o que eu vi. Né? Que no Salmo 22 de Davi dizia isso e ele repetiu lá na hora. Então ele não era fala dele. Ele precisava falar naquela hora aquilo ali, mas uma coisa que estava lá no Salmo já. E a gente volta no Antigo Testamento. Uhum, né? É um Salmo profético que Davi estava falando sobre o que aconteceria com o Messias. Né? Então, se a gente entrar no Salmo 22, a gente vai entender melhor isso aí. Então, nada do que ele falou tem o significado do que a gente pensa hoje, né? Por isso que precisa voltar. Isso mesmo, seu Jorge. É isso mesmo. Legal. Aí ele tem a segunda pergunta. Por que Jesus não deixou que Maria Madalena o abraçasse, sendo a primeira a vê-lo ressuscitado? Bom, então a gente vai adiantar um pouquinho o assunto, porque o corpo de Jesus realmente padeceu, né? Teve um cessar das funções, né, orgânicas. Jesus foi levado lá para o sepulcro, o corpo dele, né? E quando ele aparece para Maria de Magdala lá, ou Maria de Madalena, a gente fala Maria Madalena, mas é Maria de Madalena, né? Primeiro era um perispírito, né? Jesus não ressuscitou, como a gente aprendeu também ao longo de séculos aí, né? Que o corpo dele sumiu e que por isso ele estava aparente para todos com o corpo que ele tinha. Então era o perispírito. Nós, da doutrina espírita, entendemos que existe essa camada que une o espírito ao corpo, que chama perispírito, e que ele, inclusive, ainda está com a forma, né? E está também nos escritos que Jesus foi visitar Judas. Onde estava Judas? Judas já tinha se suicidado. Judas já estava naquilo que a gente chama de umbral. Lembrando que umbral é a pedra que se coloca embaixo da porta e que divide um espaço de outro espaço. Então, o que é umbral? É um espaço onde as pessoas lá estão e que não conseguem ultrapassar aquela porta, ele não consegue ir para o outro aposento. Por várias razões. Por várias. E Judas estava num lugar de muito sofrimento, porque esse era o lugar dele. Quando a gente fala assim, estou num lugar de muito sofrimento, não é o lugar que é ruim. A pessoa está se sentindo muito mal. Aquele ser, aquele espírito está destroçado. Ele está se sentindo muito mal. E Judas, não fala, ele é traidor. Inclusive, eu vi um videozinho interessante esses dias aí, falando, estão querendo tirar o Judas de traidor e passar ele para vítima. Não é mais isso, né? Também não é assim. A gente tem que entender que o entendimento na cabeça de Judas, ele não estava traindo Jesus. Na cabeça de Judas, ele tinha uma outra visão. Se Jesus fosse o rei, logicamente, ele estaria do lado de Jesus e teria um cargo, teria um posto e ajudaria, inclusive, Jesus a comandar aquele povo todo. Quando Jesus fala do reino e de meu pai, ele achava que tudo isso era aqui na terra. A visão de Judas era 100% materialista. E quando ele indica quem é Jesus o Nazareno, para quem o estava procurando, e ganha 30 moedas para fazer isso, ele achou que ele estava fazendo uma boa coisa. Ele não estava traindo Jesus. Mas Jesus falou na Santa Ceia que alguém ia traí-lo, né? Na hora que Pedro nega Jesus, ele também não está traindo Jesus? Então, essa palavra traição, a gente também tem que pensar um pouquinho nela e como ela foi usada. Quem traiu mais? Aquele que ganhou 30 moedas por uma informação e falou, aquele é Jesus, e ele não estava mentindo, ou Pedro que mentiu e falou, não conheço, não sei quem é, e escapuliu de lá. Quem é esse Pedro? E tem que levar para o contexto daquela época, né? O contexto histórico daquela época, eles estavam vivendo quantos anos de escravidão, de jugo do povo romano, os judeus, né, os hebreus, naquela época. Quanto histórico que eles traziam desde o Egito de escravidão e subjugação do povo. Então, o Judas tinha a visão que Jesus ia fazer assim. Sim, ele ia resolver. E derrubar todos. Tudo. Né? Cheguei. Mais ou menos, cheguei. Se ele consegue ressuscitar o morto, se ele consegue trazer visão de volta, se ele consegue curar, se ele consegue fazer todos os feitos, ele achou que ele ia fazer assim, isso. Judas ia cair todos os... Judas acreditava piamente que isso ia acontecer mesmo. Porque... Imaginou que Jesus deixaria acontecer o que aconteceu. Exatamente. Porque vamos combinar que Jesus deixou, né? Exatamente. Se ele quisesse, ele teria saído dali. Assim, ele desintegrava todos os Jesus, soldados. Jesus, na minha visão... Com a energia que ele tinha, com tudo que ele tinha... Na minha visão, acho que Jesus podia não existir mais. Mas não era isso, ele não veio para isso. Né? E aí. Mas ele, Judas sabia da capacidade dele, sabia dos poderes dele. Sabia, lógico, que Jesus era capaz de tirar todo mundo. Tanto é que ele acreditava que Jesus ia se apresentar, ia ser pego e ia falar: acabou a brincadeira, sou eu e. Deus. E, né? Bom. Judas, quando vê Jesus sendo amarrado e já açoitado na sua prisão, lá na hora que o encontraram, ele entra em pânico, ele corre para devolver as 30 moedas, ele fala, tá aqui, eu não quero isto, para acontecer aquilo que está acontecendo, eu não quero, ele devolve as 30 moedas. Não foi isso que vocês prometeram, né? Não foi isso, vocês falaram que... Tanto é que não pegam as moedas de volta... E ele joga as moedas, né? Deixa eu fazer uma pergunta, até ligada à pergunta da enquete hoje, né? Me ajuda aqui, o Rodrigo, repete para mim, por favor. O quê? A enquete de hoje. A enquete? É. Enquete é: você acha que o sofrimento de Jesus na cruz foi necessário para cumprir sua missão na Terra? Então, um pouco ligada até à pergunta, que, como eles disseram, é bem polêmica. Eu acredito que sim, porque assim, Jesus deixou que tudo aquilo acontecesse. Você não acha que foi necessário, se caso não tivesse sido daquela maneira, talvez a palavra de Jesus não tivesse toda a continuidade ou os atos deles, ou você acha que não, assim? Ele, com tudo isso que aconteceu com ele, que ele deixou acontecer e que ele sabia que ia acontecer e que no Antigo Testamento diz que também iria acontecer, né? Os profetas já haviam assim também, não, eles não sabiam a forma, eles não sabiam de que jeito, mas que aconteceria uma grande negação do povo em relação à presença dele, né? Nós estaríamos hoje aqui falando dele porque qual é o grande significado da Semana Santa? É relembrarmos, rememorarmos, buscarmos informação, ficarmos inclusive mais contidos, né? Em relação a tudo que Jesus passou, a esse sofrimento. Respeito, né? É um respeito. E a doutrina espírita se apega a isso? Ao sofrimento, não. Como lição, sim, mas ao sofrimento, não. Porque a gente entende que tudo isso foi um processo e que a morte não existe. O morto existe, a morte não. A gente tem que deixar isso muito claro. O morto existe. Jesus morreu, morreu. O corpo acabou, né? E por que a ressurreição? Por que o ressurgimento? Para provar que a vida continua. A vida continua. Que o espírito, existe, né? Que o espírito é imortal. E que todos somos como ele. Todos somos. Todos somos assim. Nós somos constituídos da forma que ele veio e assumiu a constituição. Eu lembro uma palestra da Marlene Nobre, né, comentando sobre as estatísticas desse livro, que eu estou com ele aberto aqui, A Vida Triunfa, né, que são estatísticas das mensagens de Chico Xavier, e falando que uma das estatísticas do Evangelho foi que a quantidade de palavras, por exemplo, que tinha no Evangelho sobre o reino de Deus, né? A quantidade que tinha de sobre o reino era muito maior que sobre amor, sobre caridade. Então, assim, o Jesus veio mostrar o reino de Deus, pregar o reino de Deus. Então, e por que reino? Porque Deus é o rei? Não, porque à época isso era o ser maior que eles conheciam. O entendimento deles, né? Para que eles pudessem entender, né? Sobre essa pergunta do Aécio aí também, a gente tem uma reportagem que eu coloquei agora aí no WhatsApp do Vivência Espírita, acabei de colocar, Paixão de Cristo segundo Chico Xavier. Né? Linda. Ele teve uma entrevista, né, há muito tempo atrás, com o pessoal da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ele faz essas colocações, inclusive essa de quando Maria encontra com ele, ele fala: olha, por enquanto eu ainda não fui ao Pai, então, tipo assim, não me toque, você não pode me tocar. E também essa o que a Antônia acabou de falar. Ele lembrava que ele tinha que descer ao invés dele subir. Primeiro ele teve que descer. E o Chico cita até o credo da Igreja Católica, né? Que no terceiro dia desceu ao inferno. Está lá no, na oração do credo. Que ele foi atrás de Judas. Judas estava sofrendo muito. Então ele vai lá atrás de Judas, porque ele sabia que os discípulos, os outros, estavam bem, entre aspas. Sim, estavam tristes, Judas não, mas Judas estava sofrendo. Mas aí ele vai atrás de Judas. E tanto que ele tira Judas de lá. Só que Judas, a gente sabe que ele não foi porque Jesus tirou ele de lá que ele ficou bem. Ele saiu daquela situação. Mas depois quem foi socorrer ele foi a própria Maria, né? Maria lá na frente que a gente encontra. Que é tipo assim... Mesmo porque ele havia se suicidado, né? Exatamente. E aí Maria vai... As legiões de Maria. Ela tira ele daquele martírio, mas não da culpa, né? Ele continua com a culpa dele muito tempo. E Maria que vai atrás dele e fala: olha... Você foi culpado de matar meu filho, mas eu estou aqui para dar a mão para você. Tipo assim, se a mãe está pedindo, foi quando ele começa a remissão dele. E a gente, é outra coisa que eu critico muito, é Malhação de Judas. Sim. Que já está acabada, né? Então está raro, graças a Deus, porque a gente não tem que julgar e nem apontar o dedo para ninguém que fez nada disso. Mas Antônio, vê se isso é verdade que eu escutei falar. Diz que a criança chegou em casa e tinha tido a aulinha lá na evangelização infantil e foi justamente sobre essa passagem de Jesus. Aí ele chegou e falou: pai, lá foi falado hoje sobre Jesus, que Jesus foi crucificado, mas eu não entendi uma coisa. Por que que Jesus apareceu primeiro para as mulheres? Aí o pai falou: eu acho que ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido. Será que isso é verdade? É verdade. Tanto é que quando ele encontra com a samaritana lá no poço, o que que ele fala para ela? Ele conversa e fala: sai daqui e conte para todo mundo. Então, se fosse falar para homem, ninguém ia saber nunca. Ia ficar quieto. Mesmo porque os homens o invejavam. Porque as mulheres tinham na lei judaica lá uma série de restrições, né? Mas para seguir Jesus, algumas se rebelaram e seguiram. Uhum. Olha bem. A passagem da samaritana no filme lá no seriado The Ghost lá, né? The Ghost. The Chosen. The Ghost é um seriado. É um seriado The Chosen. Essa passagem da samaritana é muito legal, exatamente isso. Ele manda ali com ela, ele autoriza. Pode contar, né? Pode falar. Porque ele acabava... Ele sabia a história dela inteira, eles tinham acabado de se encontrar, ele sabia... The choose. Mas essa da espalhar a notícia mais rápido também é legal, né? É muito bom, porque eu acho muito legal a série, né, do The Chosen, porque mostra, em vez de focar Jesus, ele foca a vida dos apóstolos, como eles eram normais, né? É por isso que chama os... E Jesus também, né? Os escolhidos, por isso que chama os escolhidos. Então mostra a história, quando mostrou a história dos apóstolos, tudo fez sentido, né? Sim. Uhum. As coisas começaram a fazer mais... A história de Jesus começa até a ter mais sentido, né? Sim. Uhum. Muito legal. Se entende essa relação deles, né? Inclusive, né? E é legal quando traz isso mais humano, né? Porque se você olha Judas de uma forma mais humana, né? Em vez de você ficar olhando como São Judas, os santos e tudo mais, como a gente tinha, como essas crenças limitantes que a gente tinha antes, né? Que a gente achava que eles eram perfeitos, apóstolos. E pessoas normais, né? Como não, nós, são pessoas, né, normais. É. E Judas era uma pessoa normal. Só, vendo uma pessoa que é supranormal, né? Para ser como Jesus, com os feitos que ele fazia, né? Então ele via aquilo e falava: ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive tirar a gente do jugo dos romanos. Então, se ele não fez nada até agora, eu tenho que tirar ele da zona de conforto. Como que eu vou tirar ele da zona de conforto? Entregando ele. Vou mostrar quem é ele para quem tá procurando, agora, e falar: ó, é ele, agora. Agora ele a gente faz. Tira ele da zona de conforto e ele vai sair dessa mesmice, desse amor e tudo mais, e vai fazer o que eles mais queriam, que libertasse eles dos escravos. Imagina você sendo escravo 300 anos, 200 anos. Como que você ia pensar? Toda a sua família, todos os seus parentes, escravos, subjugados. Né? Como que você ia sentir? Você coloca na posição dos escravos negros aqui no Brasil. E aí você. Exatamente, aí você consegue compreender posição, né? a dor dos nossos irmãos que vieram da África para cá e que conosco convivem até hoje, gente. Se coloca na posição da Mãe Maria, quando você escuta a história da Mãe Maria cantada na música lá que o Jorge escreveu com o Castelã. Se coloca na história dela, se coloca no lugar dela, você vai entender Judas. Né? Você vai entender como que Judas pensava. Eu posso fazer o que for para liberar esse meu povo. Aí entende Barrabás, né? Entende por que que eles escolheram Barrabás? Porque queriam que Jesus fizesse qualquer coisa ainda também. Porque Barrabás, ele veio com uma proposta de tirar todo aquele povo do jugo ele do era romano. Revolucionário. Ele queria pela espada libertar todo aquele povo. Ele veio com a proposta tinha uma de revolução, liberdade. Tinha uma revolução naquele momento ali. Tanto é que também prender Jesus foi uma tática política. Vamos tirar o foco da revolução liderada por Barrabás. E vamos pôr o foco em alguém que todo mundo gosta, que todo mundo, né? Pra acabar com aquela revolução ali. E prende Barrabás prende o outro, embora todo mundo Mas falasse Barrabás que... Mas Barrabás apresentava muito mais risco pra Roma, na visão deles, que era da guerra. Por causa da revolução, né? Porque eles achavam que... Eles achavam não. Ele que era homicida e ladrão. Ele tava organizando um exército pra poder libertar o povo hebreu, os judeus de Roma. E aí o próprio povo via... Peraí, esse cara que só fala de amor, Só fala de perdão. Muita gente gosta, de... tanta gente anda atrás dele. Ele só fala de amor, só que não faz nada pra libertar a gente. O outro tá se matando, tá juntando o exército, tá trazendo espada, vamos guerrear, vamos acabar com eles e vou lutar pela nossa liberdade. Vou escolher Barrabás, porque esse cara vai ajudar a gente muito mais a nos libertar. Se coloca na posição dos escravos. É. Então. Né? E eu tô colocando que. Como é que os romanos falavam atrás, que, né? Barrabás era ladrão, homicida, né? E quem estava escravizando o povo era o quê? Era o quê? Não, ladrão, né? Homicida era o que o Roma falava. Então, o que os romanos falavam, isso que eu estou falando. Roma falava o que e eles Roma queriam, fazia, né? Tudo isso, mas eles não eram, né? Quem ganha a guerra conta a história, né? Exatamente, né? Pessoal, deixa eu falar aqui quem está ligadinho aqui. Fótoli, ótimo programa, feliz Páscoa. É, a esposa a Cláudia, do Chagas, né? A Cláudia Regina Marcondes de Oliveira, que é a Cláudia da Tenda, tá? Gratidão. Obrigado pela lembrança do aniversário da mãe, que é a Ivanilde, vai fazer 84 anos, né? É, aqui também o Moacir Gasparotto, ele está falando, sempre esperando novos conhecimentos com vocês. Abraço a todos. A Gisele, bom dia a todos. Abraço, Gisele, Rivail, Felipe, Marlon Brando, e lá de Itaberá. Está falando que quer convidar a Antônio também para fazer os evangelhos. Já mandei o contato da Antônia já para ela. Segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Muito bom. Então, depois você... Vou passar para você. A Carmen Matarazzo, bom dia a todos. Minha irmã. Ah, é sua irmã? É. Nossa, então ela deve ser rica pra caramba com esse nome aqui. É aquela que você conheceu lá em Ribeirão Preto. Ah, sim. Mas com esse nome aqui, Matarazzo... Chique, né? É da parte pobre, mas é chique. Sobre o nome é? A minha irmã é tão maravilhosa, a família dela é tão maravilhosa que ela fez esse nome ficar chique. Mais chique do que aqueles que têm recursos financeiros. Eles são poderosos por outros motivos. Legal. Que legal. Mais uma vez, a Lourdes está falando linda essa entrevista. Não a entrevista nossa aqui, que também está muito legal, mas a entrevista do Chico lá, que nós colocamos no WhatsApp, tá, pessoal? Rodrigo, se a pessoa quiser ser sócia do nosso WhatsApp, sócia não. Sócia, só pagar. Não precisa pagar, não. Dízimo, pago o dízimo. Só entrar com o telefone nosso aqui, 3936. É só entrar nesse telefone aqui, ó. 3921. 30. Ó, tem esse telefone aí, 12-3921-3009. As oferendas continuam, Rodrigo. Pede para fazer parte do grupo do WhatsApp. Né? 12-3921-3009. Aí você entra no nosso WhatsApp também. Eu coloquei lá no WhatsApp a entrevista, essa entrevista do Chico Xavier, que fala sobre a paixão de Cristo. Muito legal mesmo. Uma entrevista bacana, com vários esclarecimentos. E o Chico Xavier, para vocês terem uma ideia, ele, na visão de Emmanuel, ele conseguiu ver toda essa paixão de Cristo aí também. Porque então, Emmanuel diz, eu estava lá. Exatamente. Então a gente sabe que como que foi, né? Ele, inclusive o repórter aí, ou a pessoa que estava entrevistando o Chico, pergunta, poxa, como é que você conseguiu ver isso, no sentido assim, o sofrimento foi muito grande, né? E ele fala, não, eu vi pela visão de Emmanuel, então foi amenizado um pouco, porque realmente o sofrimento de Jesus, hoje eu penso assim, a crucificação foi menor do que o sofrimento que ele teve até ali, não só o sofrimento desse tempo todo, mas o sofrimento daquele dia, sabe? Para vocês terem uma ideia, o Chico... Daqueles dias, não foi só um dia. Mas o Chico conta que quando ele teve preso ali, quando ele foi preso para ser entregue no outro dia para Pilatos, pegaram 12 soldados romanos e bateram nele sem parar. Quando um soldado parava, o outro continuava batendo, mas não podia deixar ele muito machucado, porque senão... um saco de areia nele. E, na realidade, o corpo dele não ficou muito manchado. Mas todos os órgãos dele estavam desprendidos, estourados por dentro. Pulmão, coração, fígado, baço, rim, e Maria sentiu coisas. Todo esse sofrimento no âmago dela. Então, quem fala aí do corpo fluídico e tudo mais, não tem nada a ver. Quando ele fala que ele saiu para pegar a cruz, ele não conseguiu carregar a cruz realmente porque ele não tinha mais condições de carregar a cruz. É, e eles colocam o Cirineu lá no pedaço. Né? Uhum. Então, esse sofrimento é muito sofrido, é muito doído, é muito chocante para nós. A gente tem que ter isso na nossa mente, a gente tem que ler como é que tudo aconteceu. Mas a gente tem também, e aprender com isso tudo, né? Aprender. O que que a gente aprende? Por exemplo, o que que a doutrina espírita fala em relação quando alguém te bater numa face é para você fazer o que mesmo? Que é um ensinamento de Jesus, você dá a outra. Que, na verdade, não é dar só o outro lado, né? Uhum. É você se aquietar, é você não revidar, porque senão você fica no mesmo patamar do outro. É você... Vocês já imaginaram esse sofrimento de Jesus e ele é em silêncio? Uhum. Desde o interrogatório, ele abriu a boca para falar, mas você não é o rei dos judeus? Ele falou, você que está dizendo. Não é? Ele pergunta o que é verdade. É, o que é verdade. E a gente tá procurando, fala sobre isso aqui também. A gente está procurando até hoje. E ele falou o quê? Ele falou assim: e você representa o Deus, você se diz filho de Deus, representa. Bom, se eu falar qualquer coisa, você não vai acreditar. Agora, tudo que eu já fiz está aí. E você também não está acreditando, não vai acreditar. Então, dali para frente, ele emudece de vez. Quer dizer, gente, é muita lição. Então, quando a gente fala na doutrina espírita de reforma íntima, quando a gente pega todos os ensinamentos de Jesus, basta olhar esse período dessa dor toda e aí a gente vê qual que é o nosso limite de dor. Qual que é o nosso limite de dor? A gente tem remédio para quê mesmo? Para tudo, né? E a dor dele não era só física, né, seu Jorge? Exatamente. Ele sabia que ele ia passar por tudo isso, ele estava extremamente preparado, mas não na proporção que estava vindo tudo aquilo. Antônia, não tem relação com essa no período da paixão ali da crucificação, mas eu lembro da visão de Eurípides Barzanufo, né? Quando Eurípides Barzanufo foi desdobrado e conseguiu chegou num lugar muito bonito e viu um homem sentado e foi se aproximando e viu que estava chorando. Quando ele se aproximou mais, ele viu que era Jesus que estava chorando. Aí se aproxima e fala, mestre, por que choras? Jesus continua chorando, não fala nada. Ele pergunta pela segunda vez, mestre, por que choras? E Jesus não responde. A terceira vez ele resolve, ele dá a resposta, ele mesmo, Eurípides. Falou, mestre, choras porque as pessoas não conhecem o seu evangelho? E ele responde, não. Eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. Exatamente. Então, essa deve ter sido uma dor muito grande de Jesus. Muito grande. Né? Foi a maior, porque... Uhum. Poxa, nem os discípulos estavam lá perto, né? Nem os discípulos. Tinha João. O menino João. Tinha uns 16 para 17 exatamente. Anos, né? O menino João junto com Maria. Uhum. Mas, enfim... A Lourdes colocou aqui, lembrou também que a gente tinha falado de Judas, desse negócio de malhação de Judas, para a gente parar com isso, né? Ela falou, lembrou aqui, ó, uma das encarnações de Judas foi Joana d'Arc. Sim, que a gente já veio aqui. Joana d'Arc, que a Antônia já falou sobre ela, e a gente viu a importância de Joana d'Arc para a humanidade, né? Para a França, principalmente para a Europa. Então, França, libertou a França da Inglaterra, gente. Uma menina. Olha aí o intrínseco sonho de liberdade, né? Uhum. De trazer a liberdade pela espada, né? Tudo mais. Você vê que as coisas. Interessante, os ela mesmo, empunhou né? uma espada, mas ela nunca não feriu usou, ninguém, ela nunca usou. Mas ela tinha aquele desejo da liberdade. Foi a espada que Santa Catarina deu para ela, né? Ela encontrou atrás de um altar. De liberdade. E falar em espada, a gente tem mais um personagem aí no processo, né? Que é aqui o soldado romano, o sentinela, que espeta o Jesus ali na cruz, né? A gente tem um soldado sentinela antes desse, Longino, que né? fala para Jesus, porque ele gostava muito de Jesus, fala, vamos trocar de lugar? Uhum. Jesus fala, não, esse é o meu. Uhum. Quem? Um sentinela, sim. Mas enfim. Mas esse é o mesmo ou não? Não é o mesmo. Não, tá. É o outro. A gente tem, esse, a gente tinha umas pessoas boas lá no meio. E esse era o Longinos, né? E aí a gente, a gente vê a questão da guerra, né? As guerras existem até hoje, tá aí, a gente tá vivendo todo dia, né? De uma forma tão absurda, porque chega pra gente ao vivo e a cores a coisa, né? É... Na questão do soldado, né? Quem decide pela guerra é aquele que não vai até ela, né? Que não está no front. E quem vai lá e morre e mata é aquele que cumpre ordens. Então, esse que estava de sentinela do lado de Jesus, lá no momento que ele ficou sozinho, ele falou: eu não tenho nada a perder. Mas você tem um povo todo te esperando, mais um, né? Tem um povo todo. Eu posso trocar de lugar com você. Ele falou: não, esse é o meu. Não é lindo? É porque lindo. Jesus tinha feito tantas coisas para tanta gente, né? Tanta gente tem sido beneficiado, que ele tinha gente no meio de todos os povos, né? De todos ali. Eu acho até legal, por exemplo, que aí é fantasia, né? O Jesus menino lá, aquele filme que passa, né? Que o Jesus criança. É que no final o soldado romano está pronto para matar ele, mas na hora, e já era um soldado que não tinha matado quando ele foi criança, né? Quando ele era nenenzinho, mas ainda. E mais uma vez esteve de frente para matar e não matou. É folclore, mas os ensinamentos são tão grandes de Jesus que ele envolveu todo mundo. Quem se aproximou dele conseguiu dar essa oportunidade para si mesmo de ouvir, de ver o que ele fazia, passava para o lado dele, né? Vamos falar um pouquinho da dor de Jesus no processo. Só para não perder o fio da meada, Longinos, então, que é o que espetou, né? Que o pessoal chama de São Longino, né? Ele reencarna como Dom Pedro II, né? No Brasil. Todo mundo fala, nossa, ele deu a espetada dele lá foi fatal. Não, Jesus já não estava lá mais lá, mas ele quis adiantar o processo, porque aquela espetada fazia parte do cerimonial, porque se aquele ser não tinha morrido ainda, era a hora que ele morreria. Porque dava uma hemorragia imensa. Ele poderia ficar lá minguando na cruz por dias e dias e dias. Mas ele já tinha partido, né? O céu já tinha se fechado. O que tinha acontecido antes ele já não dava para ficar mais. Não tinha mais, já estava... A intenção dele ali, do Longinos, eu acho que foi, se eu deixar ele aqui, ele vai ficar minguando. Sim, minguando. Como isso também fazia parte do cerimonial, ele não precisava esperar mais. Ele foi lá e já se adiantou e fez, porque falou, vamos acabar com isso logo, né? Vamos encerrar. Mas Jesus já não estava mais lá. Vamos falar da comemoração da Páscoa mesmo, porque a Páscoa era uma festa que existia, né? E aí, logicamente, os cristãos uniram uma festa que já existia com os ensinamentos de Jesus, e a gente tem a nossa Páscoa de hoje, né? O coelhinho não bota ovo, o coelhinho entrega ovos de chocolate, ele compra na loja, ele não bota ovo, o coelhinho é o símbolo da fertilidade, né? Mas nas tradições nórdicas lá, e germânicas, a deusa Ostara transformou a ave em lebre. E a lebre, porque tinha uma ave dentro dela, começou a botar ovo. É, lá na Alemanha, todas as árvores são enfeitadas de ovinhos. Meu Deus, que lambança. E aí, o que que acontece? O que que é a Páscoa, né? O Pessá, como eles falam, né? Pessá é pulo, passagem, é passagem. Né? Passagem. É um pulo, inclusive. A palavra sequinha é pulo, né? É uma passagem. E era exatamente a festa de comemoração deles, porque eles tinham ficado livres do Egito, eles estavam em outro lugar, lógico. E os romanos deixavam que as festas acontecessem desde que as outras coisas que eles queriam fossem feitas, né? Eles estavam sendo subjugados pelos romanos, mas eles faziam a festa de terem se libertado do Egito. Então, essa festa já existia. E essa festa já tinha aquele pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Aí você vai lá no Antigo Testamento, né? Porque eles iam fugir rapidamente do Egito e A determinação que Moisés deu é que era para comer o pão sem fermento, porque eles não teriam tempo de esperar o pão fermentar para assar. E esse pão existe até hoje, o pão... O êxodo, né? O pão sírio. Durante o êxodo. Exatamente. É, frutas secas para colocar na sua bagagem, porque não sabe o que eles iam encontrar no caminho, né? Eles teriam que se alimentar de alguma... Então, tem algumas orientações. E a ceia, exatamente, é com esses produtos que se faz a ceia, né? E Jesus realmente pede lá para alguém procurar uma casa, ele indica a casa, ele não fala o nome de quem é a casa, mas ele indica uma casa, alguém vai lá e pede a casa, obviamente a casa é emprestada, e ele fala que ele vai fazer a ceia de Páscoa com os discípulos dele naquele lugar, e para lá ele vai. Esse lugar existe até hoje. É um lugar que fica numa colina. Esse lugar está no primeiro andar da edificação. De lá se vê o vale todo, se vê o que está no entorno, e está aberta a visitação. Enfim, é um lugar que já foi dizimado algumas vezes, que já foi demolido, que já foi construído, que já teve invasões, mas está lá, e diz que a energia é uma coisa que quem chega perto ali ainda está lá, né? Ainda está lá. Mas Jesus, olha bem, ele divide mesmo o pão. Ele divide o pão. E quando ele fala, este é o meu corpo, e este é o meu sangue derramado por vós, não tem nada disso, não. Ele até divide o pão, divide o vinho. Mas ele fala assim, ele fala, olha, lembrem disso, lembrem de mim. E quando ele divide, é porque é isso que a gente tem que fazer. Aí vem a doutrina espírita e fala da caridade material, da caridade moral, né? Ele não comeu sozinho, ele não ficou com a maior parte, aliás, ele não comeu, né? Alguém já viu Jesus comendo no Evangelho? Alguém falou, ele partiu, ele comeu, ele não, ele só dividiu, ele só doou, né? E nem tomou vinho, né? E ele inova, porque a Páscoa... Era isso também, eles se reuniam e faziam uma ceia com os seus, com a família, com os mais próximos, e ele fez com os mais próximos, que eram os discípulos. E ele inova do quê? Ele tem o lava-pés, né? E uma passagem muito interessante dele com Pedro, né? Ele pega uma toalha, pega a bacia d'água e vai lá e lava o pé. Qual a lição? Primeiro que todo mundo tinha que lavar pé mesmo quando chegasse em algum lugar. Por quê? Porque lá é uma poeira só, eles andavam com aquelas sandálias abertas, né? Então, em todo lugar. Tanto é que, em outra passagem, Jesus falou o quê? Você chega na cidade, vai levar o meu ensinamento. Ninguém na cidade quis te ouvir, você bate o pé, tira a poeira e vai para outra cidade. Por quê? Porque o pé chegava... um estado muito ruim. E ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro fala, o meu você não vai lavar. Primeiro eles acharam muito estranho, né? Como que ele ia lavar o pé? Eram eles que deveriam lavar o pé de Jesus, que era o líder, que era... Ele fala, não, sou eu. E Pedro fala, o meu você não vai lavar, né? Jesus falou, bom, se você não quiser que eu lave seu pé, comigo você já não... Não estará mais. Pedro fala, não, pode lavar a mão, a cabeça, né? A humildade de Jesus em fazer isso. A lição do servir. Não seja servido, sirva. Não seja servido, sirva. Olha bem, né? E tolere. A brincadeira de Pedro tem uma tolerância aí. Tem uma, quer dizer, se você não quiser servir, você não precisa vir atrás de mim, e Pedro percebe rapidamente. E por que Pedro? Gente, Pedro era rico. Todo mundo tem uma mania de falar que todos os discípulos eram pobres. Não, Pedro era rico, Pedro tinha posses, Pedro não morava com... Pedro não morava com a sogra, era a sogra que morava com Pedro, né?

Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. Antônia, o que você pode falar aí dessa mensagem que nós acabamos de ouvir? Nossa, eu estou até aqui sem palavras, né? Mensagem linda, né? Mas é isso, Jesus ensinou só coisa boa para a gente, né? Ensinou a fé, a esperança, né? A caridade, ele ensinou como rezar, ele abrandou sofrimentos, né? E eu acho que a gente tem que se pautar mesmo no resumo dos 10 mandamentos que ele coloca para a gente em 2 e a partir daí viver da melhor maneira, né? Em comunhão, em paz. Nós estamos falando de Páscoa, né? Que é o momento da renovação, do nascer de novo, do começar. A gente lembra daquela frase, né? Que dão crédito a Chico, se não dá para começar de novo, né? Comece agora e tenha um novo fim e ter como nossa bandeira, né, o amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a sua alma e seu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que também a gente tem que estudar a primeira carta aos Coríntios. A gente tem que falar de Paulo de Tarso, né? A grande transformação de Saulo para Paulo, e estudar, porque é lá que ele esmiuça todo o ensinamento de Jesus. E ele tem, dentro da primeira carta aos Coríntios, um capítulo só sobre ressurreição. Quantas vezes a gente parou para aprender, né? E para praticar? Eu acho que é isso. E louvados sejam aqueles que não tiveram contato com as palavras, mas que no seu agir nos ensinam e são muito melhores do que muitos que leem, muitos que falam, muitos que pregam, né? A gente também tem que observar os espíritos elevados, os homens de bem. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com o oferecimento de WS Festas e Embalagens, né, os aniversariantes da semana. Hoje nós temos do Paulo de Tarso como aniversariante para o dia 25. Ellen Carneiro, parabéns. Isso, então a gente tem aqui também, dia 20, quem faz aniversário é a Paula de Biasi. Dia 22, nós já falamos, vamos repetir aqui, a Ivanilde, nossa Ivanilde, da tenda de Umbanda Mãe Maria, ela que recebe o Espírito Mãe Maria. 84 anos a Ivanilde está fazendo, vai fazer. Dia 25, quem faz aniversário Fernanda? É a Fernanda. Fernanda? Fernanda Cassal, dia 25. Fernanda da casa da Marcela, né? E dia 29, quem faz aniversário sou eu. Porra, já tô falando antes. Dia 29 tá longe, pô. Não, mas às vezes só alguém... Só semana que vem. Às vezes alguém quer comprar um presentinho, aí já se adianta. Pode falar tem em cima. Tem tempo pra escolher. É, tem não, tempo pra escolher o presente. Camisa M, já né? Dia 25 sou eu. Negócio de azul. Você, Antônio, que dia que é? Eu tenho um grande aniversariante, a Fraternidade Paulo de Tarso, tá fazendo 39 anos. Olha aqui. Né? Foi agora... acho que dia 19, enfim, mas a comemoração começa a partir de hoje, vai até sábado que vem, lá na casa com as leituras e explanação e estudo das cartas de Paulo, né? Mandar também um abraço, tá aí um abraço especial pro seu Rui, fundador da casa, 39 anos de Fraternidade Paulo de Tarso. Muito aliás, legal. Convido a todos, dia 27, no próximo domingo, posso falar já, né? Já que é aniversário. Pode. Nós temos um bazar no dia 27 de abril agora, no Paulo de Tarso, um bazar com peças de artesanato feitos lá na casa, comes e bebes para levar para casa, para comer lá, e a gente está convidando a todos. E a arrecadação é destinada às obras sociais da Fraternidade Paulo de Tarso. E a Bruna Varotto falou aqui, ó. A partir das 9 da manhã até as 17 horas. A Bruna Varotto falou aqui também, ó. Que lindo programa. Beijo a todos, especialmente a minha mãe e ao meu pai, aniversariante da semana passada. A gente falou lá do Sebastião Varotto. É que ela tá passando o feriado de Páscoa aqui. Vai embora daqui a pouco. Vai almoçar e vai embora, porque amanhã ela tem plantão. Legal. Agora, então, vamos para o sorteio. Vamos ver quem participou aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui no sorteador. Peraí. Opa, aqui tá baixo aqui. Então, com o oferecimento da WS... WS não, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Que nos apoia aqui com os livros, né? Agora é o sorteio, né? Então, vou colocar aqui no sorteador, que eu não tinha colocado antes. Rufa os tambores. Então, quem ganhou... Opa! Deixa eu baixar aqui, foi a Miran Yui que ganhou aqui com a gente de novo aí, ó. Mira sempre participa com a gente, ligou, ganhou, né? Então, te agradece aqui a participação e a gente pede para buscar a Miriam, buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Porque se depender de eu enviar, vai levar aí. Vai levar uns anos. Aí. Uns bons anos. O Sebastião tá sendo mais ágil nesse sentido, hein? Tá. Então, obrigado pela participação aqui, tá, Miriam? E a todos que ligaram pra gente aqui e participaram. Agora vamos pra hora da dica, né? A hora da dica. Vamos lá. Antônio ficou em choque. Antônio, que dica que você pode dar pra gente aí de um filme ou uma série? Olha, livro Paulo Estevam e há 2000 anos atrás, pra quem quiser saber sobre um pouquinho mais sobre a Páscoa, sobre esse momento, sobre as relações dos grupos, das pessoas, né, naquela época. E vamos ler o Evangelho. Vamos ler o Evangelho, né? E quem acha que é muita coisa, pega a carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios. Mas tem que estudar bem devagar, porque é uma carta, é a mais linda, né? Eu sou suspeita, todas são belas, mas essa daí tem um resumo de toda a passagem de Jesus e do que viria com o Kardec, né? Quando eu falei do lava-pés, eu falei que tinha duas coisas que Jesus inovou. A primeira foi lavar os pés dos seus discípulos para mostrar a importância da humildade, né? E não é só parecer humilde, era ser humilde. E a segunda, gente, a segunda ele relembrou a importância de se viver e de implantar o evangelho. Ele diz para os discípulos, né, que era a última refeição que ele fazia com eles e que ele rogaria ao Pai que enviasse outro consolador a eles que aqui ficariam. Então, não é a eles, né? É a nós todos. E aí vem, eu acho que vem a doutrina espírita ajudando a gente a ter uma compreensão melhor, né, dessa história de causa e efeito, de livre-arbítrio, de reforma íntima, de reeducação espiritual e, principalmente, da vida eterna para o espírito, né? E Paulo vem falando, né, que o corpo morre, mas o espírito não. E no próprio Evangelho diz lá também, né? Diz que vou dar até mais detalhes aqui. Diz assim, ó. Todos os que dormem no pó ressuscitarão. Então não era só o que aconteceu com Jesus na Páscoa, não era só para ele. É para todos nós. Então todos nós que um dia perderemos este corpo para a morte, nós vamos ressuscitar no plano espiritual. A nossa vida continua lá, é lá que a gente vai ter o nosso recomeço. E esse recomeço engloba o renascer aqui de novo também, tá? Em Hebreus 9:27, outra dica para quem quer checar a Páscoa de hoje, está escrito que a morte é do corpo físico. E esse Hebreus 9:27, ele começa a questionar, ele fala, mas é só do corpo físico? Aí vem Paulo lá nas cartas e diz assim, inclusive tem a pergunta, né? Com que corpo a gente volta? Alguém pergunta para Paulo. Olha bem a pergunta. Com que corpo a gente volta? A gente vai ressuscitar também? Se todo mundo pode ressuscitar, com que corpo a gente volta? E naquela época, você estava falando de montar uma roda viva, de montar o quê? Naquela época, eles tinham a impressão que nós teríamos duas chances de viver aqui. Nós teríamos a chance de ter dois corpos. Uhum. E só dois. Por que só dois, né? Não sei de onde tiraram esse número dois, mas enfim. Eles tinham essa compreensão. E Paulo diz que o corpo que teríamos era de acordo com aquilo que nós semeássemos. E que, como a gente está buscando evolução, se a gente semeia muita tristeza aqui, talvez no próximo a gente ressuscite na alegria, né? Para dar alegria aos outros. Uhum. Legal. Então, ele vai conversando sobre isso e ele vai exemplificando. Enfim, acho que de dicas eu já falei tudo e a gente pode fechar ou daqui a pouco ainda? Não, deixa eu só falar aqui, daqui a pouco eu passo e pra mostrar você também o inteligência. A parte da criada pela inteligência artificial. Vou mostrar já, né? Então, ó, esse agora é vídeo, né? Vídeo criado pela inteligência artificial. Olha aí que legal. Já tá no nosso Instagram. Tá, entra aí no nosso Instagram e curta Vivência Espírita, tudo junto, né? Parece Vivência que aquele Espírita. Jesus está com os dois dentes de ouro ali. Gente, não. Essa imagem é linda. Ou não escovava os dentes. Aí fica meio com ostentação. Essa imagem é linda, né? Não, é branco mesmo. Porque é meio amarelado. O cordeiro não serviu lá no Antigo Testamento para mostrar quem que seria abençoado, né? Uhum. E usam a analogia para falar que Jesus era o Cordeiro de Deus, por quê? Porque é ele que também nos liberta, na verdade, é ele que mostra o caminho dessa libertação, né? Uhum. E podemos entender a Páscoa judaica como a nossa libertação da ignorância, das mazelas humanas, né? Que a gente ganha conhecimento, que a gente tem que ter um comportamento ético, moral, afinado com Jesus. E tá aí o Cordeiro de Deus aí, né? Bacana. É por isso que você diz que é difícil ser espírita, né? É difícil ser espírita, e quem se propõe a ser espírita com certeza é um grande devedor, porque a gente aprende muito, muito, muito, muito, muito. Verdade. É, para quem quiser aprender, né? Porque é fazendo, porque não é só estudando. É só quero convidar as pessoas para a próxima sexta-feira, na Câmara Municipal, nós teremos a comemoração do Dia de Kardec. O dia de Kardec é comemorado no dia 18 de abril também, que é o dia do espírita, né, no Brasil. Dia 18 é o dia do espírita e o dia também do Livro dos Espíritos, né? É o dia de... Agora aqui em São José dos Campos, também dia 18 é o dia de Kardec pela lei 4.935 de 6 de setembro de 1996. Mas vai ser dia 25 de abril lá na Câmara Municipal, a partir das 19h30. O convidado é o Carlos Sete Bastos. Carlos Sete Bastos é de Jacareí, mas ele tem um livro muito bacana, que é livro de pesquisa, Kardec e os Fatos e Mitos. Eu tenho o livro dele, que eu ganhei do Dr. Bellini lá na casa da Marcela. Então ele será o convidado às 19h30, e antes disso terá um momento artístico lá, nós estaremos lá para fazer a abertura, também a Mocidade Espírita e o Coral do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó. Farão lá, deve ser uma música para cada um, né? Porque se for botar um monte para cantar, 11 horas da noite a gente não sai de lá, né? Então, todos estão convidados, pessoal, por favor, compareçam, né, que a gente faz isso aí todo ano, essa homenagem ao dia de Allan Kardec aqui em São José dos Campos, e compareçam lá, Câmara Municipal, a partir das 19h30, tá bom? Dia 26, nós teremos o trabalho lá no Recanto de Luz Irmã Sheila, nós estaremos lá dessa vez, sábado que vem estaremos lá, se Deus quiser, fazendo a harmonização. O pessoal de São José, eu acho que foi na semana passada, não, na vez passada, Carlinho. Então, dessa vez eu acho que não vai, não. Quem vai só de São José aqui mesmo eu, né? E algumas pessoas aí. Eu acho que Maurício vai, Luísa, Fernanda, Dora, estaremos lá fazendo essa harmonização lá no trabalho do Irmã Sheila sábado que vem. Dia 27 também eu vou fazer a palestra lá no, na Fraternidade Casa do Caminho, às 16 horas. Né? Fazendo a palestra lá. Eles vão começar um ciclo de palestra assim, os domingos, uma vez por mês. Musicado, cada 2 meses. Musicado ou não? As minhas palestras são sempre musicadas, porque se não levar. É diferente. O Sérgio Santos falou que uma vez ele foi no centro com violão, falaram: você entra, o violão fica. Não pode entrar. Comigo é diferente. Se eu chegar sozinho, falou: cadê o violão? Eu falei: não trouxe, então vai embora. Então vai embora você. Vai embora você. É diferente comigo. O pessoal se acostumou já. Se não tiver um violão, não quer saber de mim, não. Então vamos. Antônio, mais uma canjinha para nós aí. Você tem alguma coisa para falar? Eu tenho, sim. Uhum. Eu tenho que. A Páscoa deve ser vivida todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Por isso que na doutrina espírita a gente não tem ritual, não tem dia para comemorar, porque é todo dia. Né? Dá chance para o renascimento, dá chance para uma vida nova, no bem. Né? Igual o Carlos Sanches sempre falou que é Feliz Natal. Uhum. Ele sempre dá Feliz Natal, um cara que esteve com a gente no programa falando sobre Chico. Eu desejo Feliz Ano Novo repleto de natais quando o ano muda, porque também é o nascimento, né? Tinha uma pergunta do Aécio sobre o Sudário de Turim. Tem alguma coisa, Antônio, para falar sobre isso? Assim, o Sudário, o que a gente, né, sabe é que a imagem de Jesus que anda... Que foi feita muitos pesquisadores há muitos confirmam... anos, eles fizeram com base no Sudário de Turim. Uhum. Muita gente, as pesquisas continuam, né, para saber se aquele sangue é sangue humano, se aquela mancha é mancha de sangue. Tudo até hoje diz que sim. Você tem alguma informação diferente, Rodrigo? Não, não, é que ele tinha falado que muitos pesquisadores confirmam que Jesus não usou uma coroa de espinhos, sim um capacete. Não, isso aí é outra questão. Já tinha, mas com base no próprio sudário, com base no próprio sudário, que também foi muito estudado, né? Naquele livro A Paixão de Cristo Segundo o Cirurgião, uhum. A cabeça de Jesus estava completamente ferida. Aliás, foi uma das piores dores que Jesus passou, que não foi a crucificação. Aqueles espinhos pegaram... Quem tomou injeção na testa sabe disso, né, Rodrigo? Mas eu lembro que uma das... É uma muda de assunto, viu? É, eu já mudo porque não é... mas eu lembro lá no museu lá de Eurício Barçanufo, lá em Sacramento, né, que tem um quadro de Jesus da Esmeralda, né, que aí fala que aquela é uma das poucas retratos, né, que foi feita dentro de uma esmeralda, que foi doada para pro Tibério César, na época de Tibério César. Por isso que eles falam que aquele é um dos poucos retratos e que Eurípides tinha aquele retrato que simbolizava o rosto de Jesus, né? Então, agora o Santo Sudário, a gente vê, né, no Evangelho que o sepulcro estava aberto, os lençóis estavam jogados no chão e o pano que ele tinha na cabeça também estava sobre a pedra lá em cima. Uhum. Então, isso foi guardado por alguém, né? Interessante, né? Então, alguém tem mais alguma informação? Não, também não. Essas informações que as pesquisas continuam, mas é o que você está falando. Tudo que foi pesquisado até agora está confirmando mais ou menos isso. Isso. Né? Uhum. Agora, o que a gente tem na doutrina espírita, né? Tudo isso é enfeite, na verdade, né? Porque o que a gente... ensinamentos, né? Exatamente, o que importa são os ensinamentos e o que a gente vai fazer, né? Uhum. E só comentando aqui, então, a enquete, né, que é encerrando aqui também, do meu lado. Agradeço aí a todos os ouvintes que participaram aqui e que votaram aqui na enquete, né? Então foram 99 votos aqui no YouTube. E você acha que o sofrimento de Jesus na cruz foi necessário para cumprir sua missão na Terra? E 68% acho que sim, que o sofrimento dele foi necessário para cumprir a missão dele na Terra. E 32% falaram que não. Então, 2/3 estão, concorda contigo, Cris. Eu, particularmente, eu acho que não, assim, sabe? Porque eu acho que a gente não precisava ter feito isso com ele. Apesar de ele dizer que veio cumprir, né, as profecias. Então é difícil mesmo, né? Difícil chegar num ponto. Conclusão, né? E o aqui na rádio, né, na web rádio, lá pelo WhatsApp, quem votou, né, foram também 100% falaram que sim. Aqui pelo WhatsApp. Então, obrigado pela participação e até o próximo programa. A gente vai divulgar aqui na rádio também sobre o velório do Daniel, do nosso irmão Daniel, que partiu para a pátria espiritual. E aí a gente divulga aqui pelo WhatsApp. Cris? Só agradecer. Obrigada, Antônia, pela aula de hoje, pelo programa. Foi muito enriquecedor sempre. E muito aprendizado, de verdade. Que possamos realmente refletir e, como você bem falou, né, não é só ler e sim realmente aprender, colocar em prática, né, que possamos todos usar esses momentos, todo esse aprendizado no nosso dia a dia. Um grande beijo a todos. Vamos encerrando aqui com as palavras de luz de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Coloca eu aí, Rodrigo, para mim ver, eu mesmo, eu gosto. Desculpa aí. Aqui, o livro é esse, tá bom? Palavras de Luz e Emmanuel, Chico Xavier. Mensagem do dia 20 de abril. Humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas, e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Livro Encontro Marcado, capítulo 49, Em Torno da Humildade. Muito obrigado, Antônia, pela excelente excelente, pelo excelente estudo de hoje. Hoje foi um estudo aqui, né? Excelente estudo de hoje. Todos nós ficamos, agraciados, né? Fomos agraciados com esse estudo do dia de hoje. Aprendemos muita coisa, como também tenho certeza que os nossos vivencianos também aprenderam. Obrigado pela participação de todos aí, com suas perguntas, suas colocações. Carlinhos? Obrigado, Jorge. Obrigado, Cris. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varotto. E obrigado, Antônia, pela aula de hoje abençoada, que nos esclarece muito. E eu fico impressionado que ela me contou em offline aqui que passou a noite inteira estudando e que ela teve ajuda dos Espíritos para que isso ocorresse. É maravilhoso, porque está aqui com esse rosto lindo, resplandecente aí. Se eu estivesse no estado dela, hoje eu estava assim. Uhum. Porque não estou preparado para os Espíritos passaram a noite toda estudando com ela, mas acho que demoraram um pouco para acordar, porque ela chegou aqui meia hora atrasada, né, Antônio? Ele tinha que dar a alfinetada dele, né? Você tinha que falar para eles acordar, você também. Agora, não sei se foi você ou foi o Tião que foi culpado, né? Entendeu? Hoje a língua dele tá afiada, não? Puxa vida. Não é só hoje, não. Antônia, desculpa, Antônia, obrigado. É normal, a gente sempre. O programa, mas ele nem contou que ele comeu bolo de arroz. O bolo de arroz estava uma delícia. Vocês precisam ver que, nossa, tá delicioso o bolo hoje. Farinha mesmo. De trigo, né? Muito gostoso mesmo. Muito gostoso mesmo. Então foi por isso, porque ela ficou a noite toda com a espiritualidade para o negócio, teve que levantar cedo para poder fazer o bolo, perdeu a hora por causa do bolo. Foi isso. Mas também é o seguinte, Antônio, você tem que falar o seguinte, quando a gente fizer isso, assim, mas que dia que vocês começaram o programa na hora certa? Pergunta. Fala isso também. E hoje eu fiquei ainda super sossegado, porque eu esqueci, eu tentei abrir a chave, não consegui, voltei até em casa para pegar o controle. Aí eu falei, ah, não, hoje é Antônia, dá para ir tranquilo. Aí eu voltei. Tá vendo como eu colaboro? Eu acho que isso eu preciso colocar na minha cadernetinha, né? É bom. Eu acho que é bom, né? Tá, eu não fiquei nem estressado. A Bruna entrou aqui por último e falou: eu fui a culpada pelo atraso. A Bruna Varotto. A gente deu carona pra ela até a academia. Ela foi pra academia. Agora entendi. A gente deu carona pra ela. Teve carona no meio do caminho. Mas aqui é podcast, é tranquilo, não tem horário pra começar. Não tem hora pra acabar. São 11h10. Não tem hora pra acabar, não tem hora pra começar. Antônia. Sem problema. Antônio, muito obrigado, viu? E você pode usar o microfone aí para se defender, para falar mal da gente, do jeito que você quiser. Defesa eu já fiz, que eu vou colocar na caderninha. Aí depois você fica séria e faz a prece para a gente, por favor. Obrigado, Antônio. Já entregou a Bruna aí. Obrigado, Antônio. Você viu a corrente, né? Um vai entregando pro outro, vai passando, né? Isso é ser espírita, né? Gente, Jesus deixou um evangelho maravilhoso, né? Um guia de autoajuda que nenhum outro autor conseguiu. E quem conseguiu chegar perto, chegou copiando dele, né? E a gente tem que tirar uma última grande lição dessa história toda de hoje, dessa Páscoa. Quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente aprimorar a nossa convivência com o próximo, que foi esse o pedido de Jesus, quanto mais nos encaminharmos no sentido da perfeição, que chegar perto de Deus é ser perfeito. Então, a gente vai reencarnar menos, certo? Nós vamos perder a necessidade desse corpo físico. Então, que essa Páscoa de hoje, que mostra que Jesus desmaterializou aquele corpo sumiu. E por que o corpo sumiu? Sumiu porque senão nós não compreenderíamos a existência do espírito, a necessidade de nos pautarmos no alimento para a vida espiritual e não o alimento para o corpo, né? Esse é passageiro e esse acaba, como o dele também acabou. Jesus, na sua passagem, ele se fez presente pelo menos 15 vezes, né? Começou com Maria de Magdala e como perispírito, ele se apresentou na estrada de Emaús, apresentou-se para 10 discípulos sem Tomé, para 11 com Tomé, porque Tomé não acreditava de jeito nenhum, daí a fama de São Tomé, né? Na última aparição dele, ninguém mais viu aquele corpo, mas viu uma grande luz no Monte das Oliveiras. E Paulo diz também na sua carta que a última aparição, na verdade, foi para ele. Paulo coloca nessa lista Jesus aparecendo para ele na estrada de Damasco, né? Então, que a gente tenha o aprendizado da Páscoa, não só na nossa mudança, na nossa evolução, mas que a gente abra espaço para Jesus aparecer para nós e nos transforme como transformou Saulo em Paulo. Como fez com que aquele algoz que, por conta de acreditar nas leis antigas, né, caçou... Matou, fez as piores, o pior massacre de cristãos, né? Da história do cristianismo primitivo. E essa luz que Paulo viu na estrada de Damasco é uma luz que todos nós podemos ver e ter, porque só tem luz também quem trabalha, quem faz obras. Escutamos aqui uma lista de afazeres do seu Jorge essa semana, e a gente vai ver que se a gente falar uma lista dessa para Jesus, ele vai achar que é pouco ainda, né? A gente não pode esquecer que existe uma vida além dessa aqui. E essa vida além desta aqui é a verdadeira vida. Levando conosco na verdadeira vida a última mensagem que Jesus disse aos seus discípulos quando com eles estava na Santa Ceia, e depois que ele se recolheu para a oração, né, sozinho, convidou os discípulos e ninguém nem foi com ele. Estarei convosco até o fim dos séculos, sempre. Então, ele não tem prazer quando alguém infeliz morre, ele não sente nenhuma alegria quando a gente, por mais justificativas que tenhamos, a gente promove guerras. Ele só tem alegria quando a gente prega a alegria no bem, na caridade, na esperança, na fé, na indulgência, né? E no perdão. Então, que a gente consiga ter um domingo de paz, harmonia, hoje, com votos de que, a partir de agora, vamos nos renascer, vamos promover a nossa nova caminhada. E que essa Páscoa seja uma constante, né? Que todos os dias a gente possa acordar buscando essa renovação no espírito para a vida eterna. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que abençoe os nossos lares, que abençoe aqueles que estão nos hospitais, que estão vivendo as suas provas, a sua caminhada, onde quer que estejam. Que abençoe a nossa família próxima e a nossa família do trabalho, nossa família dos amigos, a nossa família do dia a dia nos locais que a gente transita. Que possamos envolver a todos no manto de esperança, com Jesus à nossa frente como exemplo, guia e mestre. Agradecemos a Deus a oportunidade desta existência. E pedimos perdão se ainda não entendemos e compreendemos toda essa história, toda essa passagem, que a gente ainda não tenha tirado disso tudo uma grande lição. E, por fim, os nossos anjos guardiães, os nossos protetores que conosco caminham nessa trilha de trabalho, de evolução, de aprimoramento. Estamos todos juntos. E que Maria, nossa mãe, possa conosco estar para que a gente não perca a esperança, que a gente seja persistente, forte e que transformemos as dores do nosso dia a dia como ela transformou as dores de ver seu filho pregado na cruz como uma fonte de força, fé e esperança. Bom dia a todos, graças a Deus. Se ouve então, no alto de um monte,